Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu comprava a revista e quadrinho pedindo a tabela de preços do jornalismo. Aqui é o Felipe, e vocês vão entender porque a década de 80 é a década perdida. Aqui é o JP, eu achei que era por causa do Duran Duran, e pro bem de todos, acho que é melhor esse programa cair no crivo da censura. Aqui é o Eduardo Spor, e essa segunda temporada do Nerdcast 185, e vai começar onde aquele terminou. Aqui é o Tucano, e o senhor é um desequilibrado! Desequilibrado! Filhote da ditadura! Aqui é o Azaghal, e no meio da inflação eu vi meu pai se vender e botar o nome dele no cardápio. True story. Muito bem, nerds! Estamos aqui, como falou Eduardo Spor, para continuar o papo do Nerdcast 185, falando sobre a ditadura militar no Brasil. E hoje vamos falar sobre o processo de redemocratização deste país, que parece que já foi há muito tempo, mas é uma história muito recente, cara. Nossa democracia retornou muito recentemente. O Brasil ainda é um país, e foi muito discutido agora pela imprensa internacional, a democracia do Brasil é muito nova e tal, e assim mesmo é conturbado, etc. E vamos entender as raízes de tudo que a gente está vivendo hoje. E finalmente, esse Nerdcast muito pedido, a censura permitiu, né? Vamos ver. Foi censurado por muitos anos. Vamos ver isso aí. Vamos ver isso aí. E veio. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mesa e canelada do Nerdcast. Vamos, Japão, me desculpe. Por que desculpe? Porque são uma da manhã aqui em Kyoto, você tá gritando que nem desesperado. Mas fácil, ué. Por que a gente vai gravar uma hora da manhã, duas horas da manhã, três horas da manhã? Eu não sei, cara. É o nosso ritmo. No Brasil é uma da tarde. Duas da tarde agora, agora é de verão. Muito bem, senhores, olha só. Azaghal, presta atenção. Semana que vem é a Black Friday na Nerd Store! É verdade. Caraca, meu amigo, se prepara. Todo ano agora a gente faz e é desconto de verdade, cumpade. Não tem dobro pela metade. Não, não tem isso. Lá, caraca, pessoal, sério, pessoal, muito sério. Todos os descontos são pra valer. São. Exato. E são descontos excelentes em produtos maravilhosos. E todo ano a gente lança um vídeo maluco sobre isso. E esse ano vai ter, claro. Se prepara também. Mas olha só, presta atenção. Quem acompanha Black Friday na Store sabe que as paradas começam a acabar rápido. É rápido, cumpade. Sim. E também as pessoas sabem que nós fazemos 3 dias de Black Friday também. Começa na quarta e vai até sexta, certo? E não vai ser diferente esse ano. Então presta atenção, você que quer aproveitar desde a primeira hora da Black Friday, vou te dar uma dica. Na verdade, você vai aproveitar antes da primeira hora. Antes da primeira, exatamente. Você... aproveitar na hora menos um. Magic Hour. Olha aí, a Magic Hour Black Friday. Exatamente. Nerd Store. Você vai lá agora em nerdstore.com.br/Black Friday, fácil. Você vai ter um hot site que vai já explicar um monte de coisas, tem um FAQ lá com várias dúvidas respondidas com antecedência sobre a Black Friday da Nerd Store, pra você entender tudo como vai funcionar. E aproveita e se cadastra o seu e-mail lá no hot site, porque todo mundo que tiver cadastrado, ou seja, só quem ouvir essa dica aqui, todo mundo que tiver cadastrado lá, no dia 23 de novembro, que é o dia que começa a Black Friday da Nerd Store, vai receber um e-mail às 9 horas da manhã com um link de acesso antecipado, rapaz! É isso aí! Porque a Black Friday começa às 10 da manhã. Certo. Mas quem estiver cadastrado no hot site vai receber um link às 9 da manhã. Certo. Pra entrar na frente. Vai ter uma hora antes. Vai ter uma hora pra gastar. É isso que a gente pode te dar. Essa vantagem. Você tem uma hora pra correr na frente. Exatamente. Então, não deixe de ir lá em nerdstore.com.br/Black Friday. Tira suas dúvidas, cadastra o seu e-mail e entra uma hora mais cedo na Black Friday da Nerd Store! Nossa senhora, vai vir um samurai aqui cortar essas cabeças fora. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 20 minutos e 30 milhões de cruzeiros novos. Nossa, calcule esses e-mails. Não quero nem ver. Calcule o que vem por aí. Primeiro quero agradecer as pessoas que doaram sangue toda semana. Primeiro link aí no post para o pedido de doação de medula óssea para o Sérgio de Carvalho Viegas. Lembra, gente, quando tem pedido, vai lá, que se você puder doar, é uma emergência. Ajuda essa pessoa, cara. Ajudem todas as pessoas que estão pedindo e também você pode ajudar anonimamente doando sangue, medula óssea, o que você quiser. E eu quero agradecer o João Paulo Pedroso, Rodrigo Rodrigues, Bernardo Salcides, Karen Krieger, Cleverton Krinsky, Leonardo Rossi, Lucas Victor, Wanderson Davi, Ney Herbert, André Vitor Martins, Klaus Macedo, Luiz Camilo Trindade, Fernando El Cadre e Flávia Bonani. Muito obrigado, nerds, por doarem sangue. Doem sempre e mandem suas fotos aqui. Temos também a galera do Scalp Solidário, a Bianca Mendes, a Luana Cardoso, o Eric Barro, o Guilherme de Magalhães e o Caio Farias. Muito obrigado, Nerd, que doaram cabelos! E nas artes dos fãs, nós temos a batalha contra Zamir. Olha aí, Nerdcast RPG, pelo Brian Fogaça, muito bom. O Prior, olha aí, do livro A Lenda de Ruff Gunner, do André Schode, muito maneiro. Temos o Ozob, do Luiz Alvarenga, que ficou muito maneiro também. Assim como o Jovem Nerd, pelo Murilo Justiniano. Valeu, galera, pelas homenagens. Link aí no post, você pode ver tudo isso pelo aplicativo. Aplicativo do Jovem Nerd, muito fácil, baixe para Android e iOS, o que você tá esperando? Daniel Guice, 37 anos, farmacêutico, São Paulo, SP. Só farmacêutico, Azaghal. Deus. Antes de deixar meu comentário sobre o magnífico episódio 542, papo de merda, gostaria de muito de matar uma curiosidade. De quem foi essa ideia de merda? Não, na verdade, a gente tava pensando em programas pra gravar nesse período que a gente estaria no Japão. Aham. Uhum. Temas mais soltos, né? Sim, mas cotidiano. Mas, né? E a gente queria gravar com o MRG, e a gente mandou um e-mail e trocamos algumas mensagens, e aí, olha, a gente já falou de merda. É porque, e todos assim, os programas que a gente fez juntos. É, sempre tem um, sempre vai. Sempre descamba pra merda. Por que não, então, fazer um programa inteiro sobre esse tema? Vai que a gente descamba pra outra coisa. Não, e é engraçado que eu até falei assim, gente, eu não sei se tem um programa inteiro. Eu falei, Gogô, a gente pode falar de situações de aperto, assim, tal, e aí entram essas histórias. Só que aí, cara, foi só isso. Teve muito papo. Só isso não, foi tudo isso. Muito bem. Aí ele continua. Como definiria o Azaghal? Eu vivo no legítimo estilo Monster Life. Olha aí. Oh. Já passei... Shame on you. Já passei por algumas situações interessantes e tem algumas técnicas que desenvolvi. Ih, meu Deus do céu. Sou do tipo que não pode comer carboidrato, pois sofro com gases. Devo ter sido leão e outra encarnação, pois comendo apenas carne, meu intestino funciona como um relógio. Mas não consigo ficar sem comer um lanche e arroz. E aí, carboidrato. Tenho que lidar com as flatulências tão violentas que chegam a dar nó nas tripas. Meu Deus. Como trabalho no balcão da minha farmácia, a Lady Murphy sempre age. Basta eu soltar uma bomba. Caraca, cara. Cliente bem da hora. Vai pro banheiro, filha da mãe. Alguém se aproxima pra falar comigo. Então, com a desculpa do diurético, vou ao banheiro várias vezes por dia só pra peidar. É isso aí. É isso aí. Uma tática pra não fazer o barulho retumbante no vaso é peidar no papel higiênico. What? Caraca. Tem que botar um silenciador. Cara, é uma máquina, minha mãe. Cara, é uma máquina de guerra. O legal é que você pode soltar o gás com toda a liberdade, sem medo de ser feliz. Caraca, só não faça isso quando estiver com diarreia. Experimentem, é fantástico. Olha o amor, um silenciador de silenciador, peido, cara. Papel higiênico, caraca. Mas ele põe papel higiênico, eu não entendi direito. Também não entendi, não explicou bem. Ele atarracha o silenciador? Não entendi, exatamente. Tipo, ele, né, atarracha e manda os... Tum, tum, tum, tum. Eu não sei... Ou ele joga no, no... Faz uma rede de segurança. Cara, eu não sei. Eu não entendi. Eu não sei se eu quero entender. Bom, mas ele continua. Sou do tipo que acorda pra ir ao banheiro soltar umas bufas. Morro de vergonha de fazer isso na frente da minha esposa. Ah, caraca. Ah, isso é a lenda. O quê? O cara que tem vergonha de soltar pum na frente da esposa. Se você tem uma vida desgraçada, não significa que todo mundo tenha, Jovem Nerd. Não tô falando... Esse é um problema seu. Não tô falando que a pessoa deva. Esse é um problema seu. Tô falando que a pessoa deva, mas ter vergonha. vergonha. Eu acho que tá certo ter vergonha. Um dia ela estava saindo pra trabalhar e eu fiquei na cama cochilando mais um pouco. Nesse tempo, eu acordei e achei que ela já tinha saído, pois já tinha me dado tchau. Aproveitei pra ser feliz e soltei uma bateria de bufas de diversos calibres. Nada melhor que peidar livremente. Só que imediatamente após a sessão do descarrego, ouço um barulho e ela ainda estava no banheiro. Nossa, que merda, cara. De porta aberta. Cara, assim, você foi muito sério com casos, cara. Ela estava se maquiando e ouviu tudo. Não vale a pena você tomar algum remédio? Não tem um remédio que melhore isso? Ameixa? Não sei essas porras. Olha aí ficamos em silêncio e nunca falamos sobre isso. Situação terrível. Cara, como assim? Que constrangimento? O casal não tem intimidade? Então, cara... Eu tô falando, não é que é certo. Mas aí, olha só, é terrível. Se é acontecer... Terrível. Solta um peidão... É uma merda. Não, quando você é uma pessoa desconhecida, a pessoa que você não tem intimidade, só solta um peidão, Eu acho uma merda. Qualquer situação. Qualquer situação. Tá, e pra finalizar, quem tem problemas com gases vai se identificar. Não tem coisa melhor do que estar caminhando na rua e soltar aquela bufa contínua. Aquela que dura, vários. Eu não tenho esse prazer, não. Zagué, aquela que vai andando te carregando. O peido longo e prazeroso, sem interrupções. Costumo fazer isso em calçadões. O sorriso de prazer é inevitável. Cara, anda mais rápido. Não, ele não anda, ele passa a flutuar. Esse programa abriu a porta do inferno nos comentários. Danilo de Almeida, 25 anos, designer de móveis. Olha aí. Ou designer de produto, nesse caso. Ah, é? Rio das Pedras, São Paulo. Não é meu primeiro e-mail. Muito obrigado. Salve, salve. A pessoa, na verdade, pode escrever isso e ser o primeiro e-mail. Pode ser, na verdade. Exato. Mas, pelo menos, ela tá fazendo todo o mise-en-scène. Exato. Tudo flerte. Tem uma pompa, né? Está, exatamente. Toda a corte foi feita. Exatamente. Salve, salve, Jovem Nerd. Meu, depois Jovem Nerdcast 542. Muitas histórias de merda, diga-se de passagem, vieram à minha mente. Esse programa soltou duas coisas. E-mails desgraçados como o anterior... E comentários com trocadilhos falando merda. Acho que a mais recente que me aconteceu é que rendeu uma história digna de se contar. É isso aí, a gente contou a nossa história, agora a gente vai ouvir essa história dele. Todo mundo tem uma história desgraçada com merda, impressionante, cara. Em 2015, fui a São Paulo ao festival Monsters of Rock. Festival que contou com um line-up sensacional. Por isso, fui um dia antes para dormir na fila, assim garantir um bom lugar próximo ao palco. Caraca, que disposição. Que beleza. Quantos anos ele tem? 25. Ano passado? Oh, com 24 anos, essa disposição toda? Eu não sei se eu tinha disposição pra isso. Acho que nunca tive. Então vamos às contas. Saí da cidade do Rio das Pedras, interior de São Paulo, às 10 da manhã do sábado. E saí sem ir ao banheiro. Erro número 1. Às vezes não existe vontade. Chegamos na capital às 13 horas. Capital São Paulo, não Brasília, né? É. Sendo que eu iria entrar no festival só domingo de manhã. Certo. Então fui para a fila, passou o dia e lá pelas 8 da noite, eu e alguns amigos que conheci ali na fila, na verdade são conhecidos só, começamos a comer algumas pizzas que eram vendidas por ali. E depois das pizzas... vieram algumas barras de chocolate. Ué, você tá realmente brincando. Caraca, com o perigo, né? Gordura de todos os jeitos. Lá pelas 23, já tínhamos comido várias coisas, então meu corpo deu o primeiro sinal do que estava por vir. Só às 23 horas? Caraca! Os shows do sábado acabaram. Depois que todos foram embora, por volta das 2 da madrugada, o pessoal da CET veio levar o pessoal da fila para ficar próximo ao sambódromo, onde aconteceria o festival. Uhum. Nessa mudança de local, muitas pessoas pegaram o lugar de quem tinha chegado antes. Portanto, para garantir meu lugar, precisei ficar acordado, pois as diversas pizzas e guloseimas comidas mais cedo resolveram avisar que ainda estavam ali na minha barriga. Mas o problema da pessoa é que ela enrola muito a contar as histórias, né? Eu troquei de lugar. Nossa, cara. Straight to the point. Mas o sinal foi dado. Esse negócio de sinal também. A história tá muito longa. Tô pensando em parar lá por aqui. Só não, eu quero saber o que vai acontecer. A gente deixa um cliffhanger. Não, cara, peraí. 4 da manhã, vai lá. Mas o sinal foi dado. Porém, como estava cercado de pessoas, não poderia liberar os tais gases. Sentiu umas pontadas de gases. Caraca, tá só acumulando pressão, maluco. Por volta das 4 da manhã, eu estava me contorcendo para segurar tantos sinais que o corpo estava me dando. Aí vocês vão me perguntar, por que eu não fui em um daqueles banheiros químicos? Uhum. A resposta é, não. Tinha. Meu Deus. quem organizou o evento, ou seja lá quem foi que organizou aquilo, esqueceu de deixar pelo menos um banheiro químico para o pessoal da fila. Nossa, cara. Ou talvez porque o evento seja só problema dele da porta pra dentro e tá pouco se fudendo pros malucos que ficaram 24 horas na fila. Exato, é. E eu faria o mesmo. Caraca, cara. Pô, cara, não vai num hotel, vai num lobby do hotel. Sim, sai da... Ah, cara, Jesus. O lobby do hotel, pé do Sambódromo. Pé do Sambódromo, São Paulo? É. Tem. Tem o quê? O Holiday Inn. O cara vai deixar mesmo um rapaz que comeu pizza e chocolate, caraca, a noite inteira. O hotel é gigante. É só entrar 1 milhão de pessoas entrando e saindo toda hora do hotel. Entra lá, vai direto no banheiro. Então fica a dica. Fica a dica, vai num hotel. Tudo bem, onde é que eu... O banheiro do lobby mesmo, querido? Não, é não, ali. Nem faz isso. Procura antes, se informar antes. Não, procura antes. Se você tiver perdido, depois é. Liga pro hotel antes. Já que tá a dica tá sendo dada. Liga, perguntou. Tem banheiro no lobby? Aí, onde é que fica o banheiro do lobby? Tem um banheiro no subsolo nesse hotel. A gente já ficou lá pro da Campus Party. É, tem banheiro pra caramba. Entra direto, vai como se fosse pro restaurante. Desce pro subsolo. Lá embaixo tem um banheiro. Do lado do restaurante tem banheiro. Mas lá embaixo é mais low profile. Tá? É, você sai da também. Vista. Entendeu? Pode ser. Mas se você for de noite, vai estar fechado. Aí você tem que ir no restaurante. É isso aí. Entra, segue direto pro restaurante que fica no final, onde você vê o negócio do Romero Brito gigante. É só seguir o Romero Brito. Segue o Romero Brito e você vai ver o banheiro. Lá pelas 6 da manhã eu estava sentindo tanta dor que eu nem conseguia conversar com as pessoas que estavam, nossa, em contato comigo. Fiquei encolhido no chão, me contorcendo. Nossa, tô me sentindo mal pelo cara. Não se esqueçam que eu ainda ia entrar no festival, depois ainda enfrentaria 2 horas de viagem pra casa, no final do show. Os shows começaram 1 da tarde. E lá pelas 9 da noite, ao final do show do Judas Priest, eu desisti. O cara ainda aguentou até 9 do dia seguinte? É, isso aí. 9 da noite? Guerreiro, cara, é um guerreiro. Caraca, como? Viu o show todo empanturrado, enfesado. Enfesado. Mas ele desistiu às 9 da noite. Mas ele diz, não fiz ali no lugar, mas tive que sair do local e eu estava próximo à grade, num evento com quase 40 mil pessoas. No auge do desespero, esqueci que poderia chamar um bombeiro e sair por cima da grade. Deus. Ao invés disso, atravessei todo o sambódromo do Anhembi lotado, até sair de lá. A agonia ainda não teve fim. Ah, meu Deus. Pois as pessoas da van que eu tinha ido no sábado acharam que eu já tinha ido embora e me esqueceram lá. Por que não foi no banheiro químico dentro do show? Do John Bonham, não tinha? Sem celular, pois a bateria acabou e eu não tinha powerbank. Precisei pedir para um taxista carregagem do meu celular até conseguir contato com alguém na van. Bom, fui chegar em casa às 4h30 da madrugada. Caraca, o cara foi cagar em casa! Quando vi o meu vaso sanitário. Deu até vontade de abraçá-lo de tanta alegria. Caraca! E eu fiquei ali por uns bons minutos. E foi uma das maiores sensações de alívio que eu tive na vida. O cara é um guerreiro. Meu Deus! O cara é um guerreiro. Mas por que o cara não... O cara meu não Deus. Cagou. Cara, não cagou, meu irmão. O cara segurou essa merda. Viu o show inteiro. Viu tudo. Saiu do sambódromo, pegou... Cara, tá certo. Caraca, cara. Isso faz mal, cara. Espartano. Espartano. Isso foi muito mal. Espartano do rabo espartano. É o Gandalf, né? You shall not pass! Caraca, cara, que terrível. Aproveitar que a gente tá no Japão, queria fazer um comentário pertinente a respeito do último programa. Sim. Aqui no Japão tem um advento da tampa de privada robótica eletrônica cibernética. Caraca, isso seria uma excelente adição ao programa, realmente. Cara, que é muito maneiro. É outro planeta, cara. Outro mundo. Você senta no sanitário, tem os botões. Primeiro que o sanitário é quente. Isso, é fantástico. Tem aquele choque, sentado, não, gelado. Não. Ou se você mora em lugar frio, você tem que sentar antes vestido, né? Não, pra não dar uma esquentada. Não, tá pronto. Ele tá pronto pra te receber. Em alguns lugares a tampa abre sozinha. Só faltava falar, bem-vindo. E aí, amigão, é isso. Você faz o que você tem que fazer. E ao final, tem algumas muito modernas que você aperta o botão lá, desodorizar. Ah, e aí liga um exaustor. Isso eu não vi. É melhor sempre pelo lado agressivo. E aí você pode escolher lá, lava minha bunda. Tum, aperta o botão. E eu não sei, cara, eu acho que tem um sensor ali. Ele tem um radar, um laser, eu não sei o que tem. Ele acerta. Vai onde tem que ir. Cara, é fantástico. E depois seca. Depois tem um secador de rabo. Tem um bafo quente que você... Opa, o que é isso? É isso aí, é o futuro japonês aseado. Caraca, você é impressionante, cara. Eu toco no próprio rabo, entendeu? Entendeu, cara, isso? Onde tem isso? Será que tem isso no Brasil, cara? A privada é muito caro isso? Privada, cara, cibernética? Porra, mandar botar a tomada no banheiro tem agora, não. Tem que botar a tomada lá no vaso. Do lado do vaso, tem, cara, que botar. Caraca. Por via das dúvidas que vai colocar. Mas olha só, é em todo lugar. Você vai num restaurante. É fantástico, cara. E você entra na cabine e tem lá a privada cibernética. É fantástico. Não é só no hotel, na sua casa, em todo lugar. Lavar bunda é um hábito oriental. Caraca, eu vou sentir falta. Não que eu lave a minha bunda, mas eu vou sentir falta da comodidade. Que um robô lave por você. Exatamente. Então, Sr. Tucano, é o seguinte. Meça suas palavras. Vou falar de história. Não, porque o Tucano, ele sofre dessa parada. A galera... Preconceito é foda. Só porque o cara era punk na adolescência. O Tucano é o problema do programa. Vai embora, cara. Desculpa. Não, o Tucano. É porque o Tucano mesmo diz que... Eu não tenho nada a ver com isso. A galera de direita fala que o Tucano é um esquerdalha. A galera de esquerda fala que o Tucano é um Tucano. Mas essa galera é foda. Eu já vi nego falando que o Jovem Nerd é comunista nos comentários. Né? Você lembra disso, cara? Já falaram que eu sou comunista também. Você é comunista? Eu sou comunista. Eu que quero que essa merda aqui vire um macacão de Fórmula 1. Sou comunista, caralho. Beleza, olha só. Vamos lá. Mas também, olha só, vou dizer um negócio. Se o cara é comunista, bom pra ele também. É só ideologia, porra. Exatamente. Agora virou crime. É. Ser comunista, ser de esquerda, ou ser de direita também, dependendo da visão de quem avalia, é crime. Pois é. É a polarização que estamos vivendo, não só no Brasil, o mundo inteiro tá assim, né? Eu só quero falar um negócio. O problema é o Tucano, né? Então aí, há 5 minutos falando de política, eu nem abri a boca. O problema sou eu, não era de história, não, essa merda? Vamos, caralho, lá, exatamente, vamos falar de história. História. Mas é óbvio que, assim, personagens dessas histórias estão vivos, muitos ainda, e estão aí. Não morrem nunca, né? Alguns protagonistas são imortais. São imortais, né? Literalmente, né? É por isso que é um assunto sensível, óbvio, né? Mas então, vamos lá, vamos falar sobre o final. É sensível judicialmente, é isso que eu digo. Jovem Nerd tá numa pilha de panos quentes. Não, cara, olha só. Porque, Jovem olha Nerd só, tá. Sabe quando você vê no filme o cara vai fazer um parto no táxi? E ele fala assim: traga toalhas e água quente. É o Jovem Nerd nesse momento. Não, esse programa é um parto pra ele. Eu vou te dizer por quê. Porque nós temos ouvintes de direita e nós temos ouvintes de esquerda. Isso é um fato. Cara, nós temos ouvintes, ponto final. É isso. Mas aqui, tem a galera que tá pronta pra brigar. Foda-se, eles estão brigando nos comentários. Olha só, é fácil, sim. Pra você ler o comentário, você tem que apertar um botão agora. A gente botou um botão, tipo um filtro, barreira de merda. Não, então. Barreira de merda. Aí, eles podem ficar lá nos comentários, sacou? Deixa xingar lá, cara. O meu desejo é que a gente consiga ser respeitoso com todos. Não vai conseguir. Não, as pessoas vão se ofender de qualquer forma. Eles já estão ofendidos, inclusive. Tá. Vamos lá. Ai. O extremista não adianta, cara. Não adianta, né? Ok. Mas então, a gente tem que falar sobre a parada porque... A gente vai falar pra pessoas inteligentes. Os extremistas, foda-se. É um evento histórico, faz parte da nossa história, construiu o Brasil que a gente tem hoje, então nós vamos falar sobre isso. História recente, né? Recente. Eu não sei se alguém fez podcast sobre a Segunda Guerra Mundial em 1947. Vamos falar de um assunto polêmico, Segunda Guerra Mundial. Muitos protagonistas estão vivos. Uma data histórica para o país. A posse do presidente. O amanhecer da nova república. Onde é que a gente parou, então, Dudu? Você lembra? Então, antes da gente falar sobre o Brasil, pelo que eu lembro, que a gente terminou falando no último episódio, assim, dando um contexto até mundial, só pra galera entender o que foi o fim da Guerra Fria e como é que isso também foi importante pra gente, pro Brasil, né? Porque a ditadura talvez não terminasse no Brasil sem existisse a Guerra Fria. Então, isso veio como resultado de conjunturas internacionais, né? Você teve a crise do petróleo, que praticamente destruiu a economia americana, a economia europeia e tal, na União Soviética, a própria estagnação da produção industrial soviética, né? Porque o comunismo é aquela coisa, né? Você não tinha mais o que produzir, estímulo para produzir, então teve uma estagnação dos dois lados, e a verdade é que a Guerra Fria começou a ir pro final, né? Naquela época, e isso, obviamente, foi refletido no resto do mundo. Tá, mas peraí, acabou depois, né? A gente já tinha... Mas já tava caminhando para um final, no final da década de 70. Isso foi insustentável, né? O Dudu mencionou a crise do petróleo. A crise do petróleo é muito, muito marcante para esse processo no Brasil, né? Porque o Brasil viveu, como o mundo todo, um boom econômico ali no final dos anos 60, iníciozinho dos anos 70, e que a situação tava boa para quem vivia no país. Então, não milagre. Tinha... Exatamente. Milagre brasileiro. Exatamente. Então você tinha seus direitos individuais cerceados, mas o dinheiro tava entrando no teu bolso, você reclama moderadamente, né? Quando o bicho pegou, a partir de 73, começa o desejo de redemocratização, porque não quer mudar o panorama econômico também. Aí vem a segunda pancada do petróleo em 79 e esse desejo, porra, ganha um novo vulto, né? É, só pra marcar, fazer uma retrospectiva, teve lá o golpe de 64, quem tomou a posse é o Marechal Castelo Branco. Uma das medidas dele foi extinguir os partidos políticos, né? Tinham vários partidos e aí, de repente, passou a ter bipartidarismo, que era o MDB, Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional. Que era o partido governista. Exato. MDB era oposição, Arena era o partido, a base governista. Isso. Até então, a visão do Castelo Branco, pelo que se diz, era que intervenção militar seria rápida e que em 1966 já ia ter eleição para presidente. Mas ele era parte de um grupo que o pessoal chamava de o Grupo de Sorbonne, que era um pessoal mais linha leve, se é que dá para falar tanto assim, é que militar, eles não fecharam o Congresso no primeiro momento, né? Continuou funcionando. Né? Mas existia também uma galera que é chamada Linha Dura, que achava que se os militares se saíssem do poder, os comunistas iam tomar conta. E aí, quando entrou o Costa e Silva, ele botou em vigor o AI-5, acho que foi na época dele, né, que entrou o AI-5. E refez a Constituição também. É, e aí, logo em seguida, entrou o Médici, que era... Foi mais cara sinistro. Mais sinistro, né? Ele era o Catiusso, era o período do governo dele. Anos de chumbo, né? Isso, anos de chumbo. E mas que coincidiu com esse período de bonança econômica. Sim. Isso, isso aí. E pra galera que viveu na época, que meteu o dinheiro no bolso naquela época, o nego tem até boas memórias da parada. Sim, mas que não tá relacionado diretamente ao governo dele. Exatamente. E numa conjuntura do mundo inteiro, né? Sim, uma coisa que eu queria adicionar, porque acho que fica legal porque fecha bem o que todo mundo falou, relaciona bem, melhor dizendo. A década de 60 e 70, elas tiveram muita bonança econômica, né? Nós tivemos grandes obras de infraestrutura, algumas positivas como Itaipu, outras foram furo na água, tipo a Transamazônica, mas porque tinha um grande fluxo de investimentos externos, baseado no pensamento da Guerra Fria, de que se um país ficasse subdesenvolvido, ele mais facilmente cederia a tentações de grupos de esquerda, de governos ditos socialistas ou comunistas. Então, os países ocidentais, especialmente os Estados Unidos, investiam muito dinheiro nesses países. Com os dois choques do petróleo, aí foi, por exemplo, o que o Eduardo falou. Em 79, a União Soviética invade o Afeganistão. Aí a gente tem o que é chamado de Segunda Guerra Fria, quando os Estados Unidos voltam a investir muito em armamento, né? Tem o Guerra nas Estrelas do Reagan, os novos mísseis intercontinentais. Esse fluxo de dinheiro para, porque a grana agora tem que ir para os Estados Unidos e a Guerra Fria também já está acabando. Depois do Brezhnev e da chamada gerontocracia na União Soviética, você tem o Gorbachev, que é um cara que começa um período de negociação em 85. Então esse fluxo de grana externo para países latino-americanos. Agora, eles têm uma grande dívida externa, grandes juros, grande inflação. Então, o fim da Guerra Fria está ligado ao início da crise econômica e a crise que a gente tem muito característica nos anos 80 até o Plano Real, ela é a conta, digamos assim, do desenvolvimento dos anos 70. Exatamente. É, porque alguém tem que pagar, né? Alguém tem que pagar a dívida externa que foi feita com esses investimentos, né? O que era uma coisa meio ilusória também, né? Porque estava entrando muita grana e, bom, uma hora isso vai dar uma merda, né? Só essa frase sua, Dudu, tem uma frase do Ronald Reagan, que é se uma empresa gastar... Não era Ronald Reagan? O que aconteceu com o nome dele? Ronald Reagan. Sim, mas tu fala. É o Azaghal, é o fiscal do inglês. Uai, cara. Bota caralho em inglês. É, agora eu tô estudado, cara. Eu aprendi a falar com o Paulo França, então... Tá estudando muito? Então você tem que falar Ronald Reagan. Ronald Reagan falou certa vez. O Paulo França é nosso guru político. político, né, cara? É. Essa citação do Paulo França não faz sentido pra 90% dos ouvintes, né? Não, 90% não tá sendo generoso. Bom, mas tinha uma frase do cowboy presidente que era: se uma empresa gastar mais do que ela arrecada, ela fale. Se um governo gastar mais do que ela arrecada, ela manda a conta pro povo. E esses investimentos, esses não eram nem investimentos, né? O termo errado. Esses empréstimos que os Estados Unidos faziam pra Argentina, Brasil, eram por motivos ideológicos. Não tinham nenhuma razão de mercado, nenhuma razão econômica. Então, se o Brasil quisesse fazer algo que desse retorno, ótimo. Se quisesse torrar na porra da Transamazônica, beleza. E só como, né, eu não vou ser muito incisivo, já que o Alexandre está no momento de parto, né, trabalho de parto. Mas é nesse período, com essas obras, em que diversas grandes construtoras, que eu não vou citar o nome, tipo Odebrecht, nessa época de grandes construções durante o governo militar, que elas surgem, que elas explodem no cenário nacional. Agora vai sobrar pra mim. Mas a planilha de propinas dele não vai desde a década de 50 que surgiu sim, aí na parada? Sim, sim. É fake essa planilha, cara. Não tinha Excel em 1950. Não, quer achar a planilha completona, filhão? Tá até o Visconde de Mauá vai estar no meio. Vai até Cabral. É, mas eu não sei que ano que o Odebrecht, por exemplo, foi fundada. É, aí eu... Não sei que ano que ela foi fundada. Ela não deve ir até a época do Visconde de Mauá. É, não. Odebrecht foi fundada em 44, nosso querido Faz Google. Sentido começar na década de 50, cara. Então, e ela... Desde sempre, então. Ela vira uma construtora em 65 e ela vira uma fundação em 70. Olha aí. E em 79, segundo a Santa Wikipédia, ela começa a diversificar os seus negócios. Que beleza. Seja lá o que isso signifique. Beleza. Ah, o parto. Aí respira e faz força, jovem, né? Uma data histórica para o país. A posse do presidente. O amanhecer da nova república. Depois dos anos de chumbo, entrou o general Ernesto Geisel, que era um cara mais de boas, né? Porque o Médici, ele extrapolou o nível de violência e de censura. Perseguição, né? Também, né? Perseguição, seu esquerdista. Tortura. De tortura e tudo mais, a um nível amazing, assim. E aí, quando entrou o Geisel, a parada deu uma... E ele que começou a abertura política, porque foi quando teve a volta das relações com a China, foi quando o AI-5 foi extinto. Então, começou mesmo a reabertura em 1974. É só fazer um parênteses, assim, a gente questiona um pouco se isso também é fato, assim, do presidente ser mais tranquilo, não ser, ou se isso realmente é um plano que vem respondendo, como eu falei, a conjunturas internacionais. Muito provavelmente já existia uma visão de que a Guerra Fria, ela, opa, já tá começando a acabar e tal, talvez acabe lá pelos anos 80 e vai ficar insustentável aqui. Então, como é que vamos fazer a transição para ter a desmilitarização, a redemocratização do Brasil? Então, isso é uma coisa que foi aos poucos, né? Então, eu penso que talvez seja um plano deles, não porque o plano de um cara, mas um plano maior para que aquilo levasse a uma transição que não prejudicasse os próprios militares também. Tem que levar em consideração a parada que a gente fala de militares e bota tudo num balaio só. E, na verdade, existem grupos de militares. Sim, mas é... ideologias diferentes. São e tem apoio da sociedade civil também. Com certeza. Eu tava insinuando quando eu falei da época da bonança econômica. Eu vou só discordar aqui do Eduardo. Eu não acredito, cara, que nego tivesse grandes planos, cara. Não, também acho. Nego não era capaz o suficiente pra isso, não, cara. Não, JP, não é grandes planos. Não é, você não entendeu. Não é grandes pensar planos. Pensar tão à frente assim, não, daqui. Veja, calma. De repente... calma. Não é que o cara ter uma certa visão, porque se de repente acontece uma parada, acontece uma redemocratização rapidamente, todo mundo ia se fuder, todo mundo ia ser o carrasco nazista em Nuremberg. Que foi dizer que não. O Médici ia ser. Então, é exatamente o que você falou. Isso foi sendo aos poucos e depois do Geisel, a gente teve o Figueiredo, que foi um cara ainda mais, vamos dizer assim, aberto, né, pra volta daqueles que estavam no exílio e tudo mais e tal. Teve uma lei, que, se não me engano, em 79, que não foi exatamente a da anistia, mas foi uma lei descriminalizando várias das coisas que os presos políticos foram capturados, que ao mesmo tempo ela tirava dos militares vários dos possíveis problemas que pudessem enfrentar à frente. Eles meio que livravam a cara de todo mundo, né? É disso que eu tô falando. É uma tradição brasileira, um grande consenso pra livrar todo mundo, né? Exatamente, a gente viu isso há pouco tempo, né, a tentativa. E uma coisa ligada ao que o Eduardo falou, que, por exemplo, o Tucano lembrou que o Geisel iniciou uma aproximação com a China comunista. Mas o Brasil, ele estava claramente ali num cenário internacional macro. O Brasil, por exemplo, só começa a aproximação com a China depois que o Nixon começa a aproximação com a China. Sim, sim. Ninguém ia ser louco de fazer isso de forma unilateral. A parte da política externa, independente dos governos Geisel, Figueiredo e Médici, Figueiredo nem tanto, mas a política externa da ditadura, ela foi marcada por um grande pragmatismo. Então, por exemplo, o Brasil foi o primeiro país do mundo a reconhecer a independência de Angola em 74, com Geisel, sendo que a independência de Angola, Angola se tornou um país socialista. Sim. Mas por razões lusófonas e de proximidade econômica, porque o Brasil já tinha grande presença econômica em Angola, como tem até hoje, com Embrapa, esse tipo de coisa. Esse cenário que o Eduardo coloca assim, de um grande plano, digamos assim, além de um eventual plano dos militares, a gente também tem um plano maior de eventos na qual o Brasil estava, não vou dizer condicionado, mas influenciado. Uma data histórica para o país. A posse do presidente. O amanhecer da nova república. Quero ver um negócio engraçado. Ai, meu Deus. Eu estudei com neto do Médici, neto do Geisel e neta do Figueiredo. Caraca! Caraca! Eu estudei com os filhos do Collor. Em momentos diferentes, saca? Eu estudei com o neto do Golbery, Couto Silva, que não foi presidente, mas foi... Mas foi eminência parda. Daqui a pouco algum de vocês fala que é neto do Delfim, né? Era da sala do Azaghal também, mas ele não sabia disso, eu acho. Quem? O Rodrigo da sexta série. Rodriguinho? Ele era neto do Golbery. Ninguém mexia com o moleque, né? Inclusive, o irmão dele chamava Golbery, se não me engano. Era uma dica, né? A gente estudou com o filho de bicheiro também. Aí é outro programa. Ele era uma gente boa, tá na atividade aí. 79, General João Batista Figueiredo. Prefiro o cheiro dos cavalos ao cheiro do povo. Ele era baixote, né? Ele era baixinho, Figueiredo? Eu não sei, porque a única vez que eu vi, ele tava em cima de um cavalo gigante andando no meio da rua do Leblon. Você viu o Figueiredo ao vivo? E o amor pelos equinos fez ele e o Reagan se tornarem bons amigos. Então, embora ele seja o cara da redemocratização, né? O militar, não o cara, né? Mas o militar da redemocratização, ele era militar e ele era casca grossa, como todo general, né? O cara não vira general... Sendo uma pessoa legal, né? Sendo bom moço, né? Bonzinho. Não, esses generais que eram presidentes eram generais 4, 5 estrelas. Tem uma parada assim, né? Puta general. Não, a outra frase do Figueiredo é: vai ter abertura, nem que seja na porrada. Aí sim. É, ele tem várias frases muito boas, assim. Quer dizer, boas. Entenda como quiser. Hoje em dia, né? Quem levou porrada não achou tão boa assim. As duas que o Felipe falou, que é: prefiro o cheiro de cavalo ao cheiro do povo. E é pra abrir mesmo. Quem quiser que não abra, eu prendo e arrebento. E ele teceu uma também, que era: um povo que não sabe nem escovar os dentes não está preparado pra votar. Teve um prefeito que foi eleito agora que falou que vomitou quando pegou no pobre. De alguma cidade aí. De uma cidade, a Rússia brasileira. O cara foi eleito, maluco. O cara falou que deu carona pro cara e... Olha, vou te falar. Cara, esse cara... Esse prefeito em específico é uma piada, cara. Mas foi com o Figueiredo que voltou o pluripartidarismo e foi com ele também que teve a anistia aos crimes políticos. Isso aí voltou a galera toda que tava exilada, né? Como exato. Babeira, essa turma toda aí que Caetano tava lá. Veloso. Caetano Veloso, que tava vendo discos voadores em Londres. Isso, fazendo música pro RPM. O Fernando Henrique, não é? O Fernando Henrique voltou. Fernando Henrique. A galera toda voltou aí. Fernando Henrique, Celso Furtado. É o Enfio também, não foi? Essa galera? Muita gente. Mas a base disso era que ia ser anistia pra todo mundo. Sim, exato. Essa que era... geral e irrestrita. Exato, ou seja, quem foi torturador também tava livre. Exato. Na verdade, crime de tortura parece que não é passível de anistia. Então, o que acontece? A lei da anistia, ela ia anistiar todos os crimes. Ia colocar como um período de exceção. Olha, o que acabou, acabou. Agora todo mundo é amigo. Só que... O que faz em Las Vegas, fica em Las Vegas. Quase isso. O que faz no DOPS, fica no DOPS. Só que pós-Constituição de 88 e pós-assinatura do Brasil de diversos tratados em relação à preservação de direitos humanos, como tratado interamericano, tortura é crime que não expira. Então, foi com essa base jurídica que voltou-se a tocar no ponto de alguns desses crimes, especialmente de tortura. É, a Dilma tentou pegar a galera que tava aí ainda, né? Baseado nisso, né? É, nessa... É meio que invalidou essa, esse acordão, né? É, porque quando começaram a falar disso, eu me perguntei, ué, mas não tinha anistia? Os caras não estavam livres por causa da lei da anistia? E aí, justamente tinha essa parada. Não, mas aí tinha um buraco jurídico aí onde podia ser o crime de tortura. Ah, eu já ouvi algumas vezes, eu sou um ignorante, então eu tô só jogando na mesa para os nobres colegas debaterem. Um bronco. Eu já ouvi falar que a parada da lei da anistia é para evitar que vire uma perseguição de gato e rato infinita. Eu não tô dizendo que eu concordo ou não com isso, eu tô dizendo que eu ouvi e queria ouvir a opinião de vocês. Quero que vocês se fodam com a opinião, não eu. Porque assim, teve anistia, todo mundo voltou. Aí começa um governo a perseguir os torturadores, por exemplo, né? E aí pode acontecer dos caras que eram os torturadores voltarem ao poder. E aí vão perseguir. E aí eles vão passar a perseguir o Caetano Veloso, por exemplo. E aí o Caetano Veloso entra no poder e pode, entendeu? O Gabeira sequestrou o cônsul americano. É, e com tortura até psicológica também, de manter o cara. Quer dizer, o que, que é tortura aqui? Que também é um pouco complicado isso também, né? Ao mesmo tempo também é meio foda você inocentar um cara de um crime com medo do que possa vir a acontecer se esses caras voltarem ao poder, né? Na Argentina, quando acabou a última ditadura militar deles, né? Porque a Argentina teve trocentas. Era o Raul Alfonsín, né? Isso. Teve um período de, vamos dizer assim, caça às bruxas, especialmente por conta da Guerra das Malvinas. Uhum. Aí, teve uma lei da anistia, e aí, na década de 90, com o governo Menem, a lei de anistia foi declarada inconstitucional, porque era uma lei, na visão dos argentinos, e que, ao meu ver, faz sentido, que é o Estado não pode se auto-anistiar. Uhum. Não tem como o Estado dar uma lei falando, olha, eu fiz um monte de barbárie aqui, mas agora eu fiz uma lei dizendo que não pega nada. E aí, por isso que na década de 90, e até hoje, inclusive, né, tem um monte de notícia de general, enfim, de vários militares argentinos presos, só que lá só oficiais superiores podem ser investigados. Os restos têm a justificativa de que estavam cumprindo ordens. E lembrando que uma coisa que aconteceu na Argentina, que não aconteceu aqui, né, só pra, nesse caso dessa lei, aquela questão de tráfico de crianças e de bebês. Isso também é crime que não expira, segundo leis internacionais. Então, mas isso aconteceu quando? Quando que rolou a anistia? Na década de 80. Na Argentina? Não, no Brasil. No Brasil, a lei de anistia é 79. 79. O ano que eu nasci. É isso aí. Ou seja, você já nasceu anistiado. Nasceu sem pecado, nasceu purinho. Caralho, velho. O Jovem Nerd é puro por nós. Uma data histórica para o país. A posse do presidente. O amanhecer da nova república. Como eu tinha falado no começo, que não dá pra botar militares no mesmo balaio, na década de 80 existiam ainda os militares linha dura, que eram contra a reabertura política. E esses militares faziam atentados. Por exemplo, explodia a banca de jornal que vendia jornal com viés de esquerda. Tipo, vendia carta capital explode, tá ligado? O exemplo mais concreto é o atentado do Rio Centro, né? Isso até falamos no outro programa também. Tava tendo uma comemoração lá pelo Dia do Trabalho e aí foram os militares pra colocar uma bomba e pra tentar culpar os movimentos de esquerda e tudo mais. E aí a bomba explodiu no colo de um deles e aí, obviamente, todo mundo ficou sabendo disso. Yeah. O cara tava no centro dessa polêmica. Teve a tentativa do gasômetro também. É, tentaram, né? Mas esse atentado do Rio Centro, eles não tentaram dizer que foi um atentado contra os militares na época? Não teve um negócio desse? Sim, não, a ideia era culpar os de esquerda. É, fala que eles jogaram a bomba no colo do maluco, não, né? Não. A ideia era botar a bomba e dizer que foram os caras de esquerda botar, não, que eram anarquistas, né? Que ia virar baderna. Mas o que eu tô dizendo, depois que explodiu a bomba. É, não pode, num primeiro instante pode ter dado alguma declaração, mas depois ficou tão inclusive, evidente. Inclusive, eu não sei se esse trecho que eu vou falar agora vai sobreviver à edição, mas nessa época teve um capitão do exército, atualmente deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, que tentou explodir um quartel. Eita! É isso aí. Já morreu o Newton Cruz, né? Que ele tava, assim, em tese, soube desse atentado que ia ter no Rio Centro, e aí alguns falam que ele não falou, não denunciou, outros acham que ele deveria ter denunciado, outros... Então, a história é muito mal explicada também. Ele foi processado, alguns, né? Alguns dizem até que ele tava envolvido com isso. Mas não, ele foi processado, disse... ele foi processado por envolvimento nesse atentado. Ele foi no Roda Viva, foi um programa bem polêmico, histórico até, tal, não sei o quê. Ele falou algumas coisas que, tipo, de quem sabia que ia acontecer, mas que ninguém deu ordem. Os caras fizeram por conta própria, sabe? Ah, ele disse que ele até falou pra não fazer, segundo a versão dele. Ele era chefe do SNI, né? Era o Serviço Nacional de Informação. E eu acho que era general também do Comando Militar do Planalto, alguma coisa assim. É, era bem... do Brasília, né? Do Congresso. Era bem pica. Né? Mas ele era um cara meio assim que os generais fodões mesmo, cinco estrelas, eles não gostavam muito dele, né? O próprio... Tem uma entrevista até bem interessante do general Leônidas Pires de Gonçalves, que foi o chefe do DOI-COD, acho que é do DOI-COD do Rio, se não me engano, que ele fala justamente isso. Tá na Globo News, interessante a entrevista dele. Mas ele fala isso, que o Newton Cruz, ele é um cara assim que... Ele foi preterido, né? Porque ele é um cara muito cabeça quente, fazia merda, saia com o cavalo batendo no carro, nos carros da galera, sabe? Tipo assim, era um cara meio assim, meio esquentado, né? Mais uma coisa que pesava contra ele. Além desses atentados aí desastrosos, já tinha uma inflação muito grande, né? No começo dos anos 80. Corrupção por todo lado, pipocando. Isso, e corrupção pra caramba. Aquela parada, né? Que a gente vê não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos é a mesma coisa. Se tiver denúncia de corrupção, mas todo mundo tiver ganhando dinheiro, o nego bota panos quentes. Agora, quando você começa a se fuder e ver que os outros estão roubando, vai pra rua, começa a gritar, bater panela, aí fudeu. Só pra saber, essa frase de panos quentes foi alguma insinuação contra o senhor Jovem Nerd? Não, não começa. Tá querendo dizer que ele tá ganhando alguma coisa, é isso? Caralho, se estiver ganhando e não tiver no esquema, vai ser foda. Mas aí, em 1983, tem lá a famosa emenda Dante de Oliveira. Que eu, quando era criança, eu sempre achei que era uma mulher, né? Dante de Oliveira. Por quê? Sei lá, a emenda Dante de Oliveira, eu achava que era uma mulher. Veja, você. A emenda era uma mulher. Eu tinha 7 anos e ficava vendo no noticiário, cara. Muita coisa, né? É tipo o Neila Torraca, que eu achava que era Neila Torraca. Neila, sou Neila. É que nem o Teoriza Vasque, né? É. Que nem o Chan, acha que é, sei lá. É. Será que ele teoriza? É o Teoriza, juiz Teoriza. Aí essa emenda constitucional solicitava eleições diretas pra presidente. Foi aí que começou o diretas já. É, isso porque eles já tinham decidido, né, que o próximo governante seria civil. A forma de escolher esse presidente seria a chamada eleição indireta, que decidiram pelos parlamentares da época. Uhum. A emenda Dante de Oliveira veio uma tentativa de um deputado, né, como o Tucano falou, de mudar a Constituição para que se fizesse a eleição, já naquele período, uma eleição direta, porque já se sabia que o próximo presidente ia convocar um parlamento constituinte para mudar o sistema. Só para traduzir aí, eleição direta, o povo vota. Eleição indireta é deputado, senador e representantes das assembleias legislativas estaduais. É. Tem vários sistemas, né? Cada um tem seu sistema. Tem o parlamentarismo, que elege o presidente, tem o voto popular, que é o do Brasil, tem esse colegiado eleitoral, que é aqui dos Estados Unidos, enfim. A próxima Constituição ia definir qual o sistema democrático brasileiro. O que a emenda do Dante de Oliveira quis foi mexer na Constituição atual, que era que tinha sido feita pelos militares de 67, dizendo que não teria eleição direta, esse voto popular. Bom, e aí a gente tem Diretas Já, famoso movimento Campanha Popular. Que é uma campanha política que foi feita para se conseguir a pressão popular para que os deputados aprovassem essa emenda Dante de Oliveira. Não, a origem é política. Não foi popular a origem da campanha. Não, a origem é política. Não, a origem foi política. Os grandes nomes dessa campanha foram Ulisses Guimarães, Tancredo Neves e Cristiane Torlone. Sem sacanagem, Cristiane Torlone tava em todas. Ela chegou e subiu num palanque uma vez para cantar musiquinha pro Figueiredo, pro presidente. Nossa. Olha só a noção da mulher. Chora Figueiredo, Figueiredo chora, chora Figueiredo, meu amor, chegou a sua hora, uma parada assim. E ela falou, hoje é dia de diretas, bebê. É, hoje é dia de diretas, bebê. E a Fafá de Belém cantando o hino, né? Nossa, isso é muito emblemático. Não, mas isso foi no Tancredo. Não, ela já cantava antes nos comícios. Ah, tá. Por isso que ela cantou na mostra do Tancredo. E aquela galera toda que tinha voltado do exílio, tava todo mundo junto. Então, época de você ver Ulisses Guimarães abraçado com Lula, Fernando Henrique, todo mundo. É isso que eu ia falar. Foi um processo multipartidário, né? Não foi uma coisa de um partido, não foi uma coisa do PMDB, por exemplo, que é o que o Ulisses Guimarães, né, é muito... A gente pensa no Ulisses, vem logo o PMDB. Não foi uma coisa de um partido, foi um processo multipartidário. Tava lá o Brizola, com o seu partido, não só, o PT, não só multipartidário, como socialmente também, né? Que uniu a sociedade, foi a maior manifestação de rua de todos os tempos, de o que dizem, né? Não sei se foi superado pela de 2013, mas assim, reuniu no Rio, em São Paulo. O comício no Anhangabaú só foi superado por manifestação agora em 2016. Também são, a população, porra, cresceu exponencialmente, né, cara? Exatamente, lógico, é. Se você pensar bem, provavelmente as paradas gay de São Paulo e Rio já tem mais gente também, cara, do que no comício da Direta Já, porque a população cresceu exponencialmente. Eu não sei, é considerada a maior manifestação popular nacional até 2016. É. Mas, de qualquer forma, imagina reunir essa galera toda sem internet. É, pois é. Era mais fácil, né, cara? A gente se encontrava muito mais fácil, cara. É um velho mesmo, né? É outra geração. Outra geração. O JP, diferente da gente, viveu muito mais tempo sem internet. Bom, mas no final das contas, a emenda não passou. Foi derrotada por uma margem pequena lá no plenário da Câmara. E não foi tão pequena assim. Ah. Teve muito mais votação sim do que não. Mas só que teve mais de 100 deputados abstenção. Que faltaram ou se abstiveram. Enfim, não passou. Aí, aquela galera que não queria falar que era contra a democracia, mas também não, não tinha peito pra votar contra os militares, né? É, porque também, assim, a sociedade inteira tava a favor da Direta Já. Então, se o cara é contra, mas vota, ele acaba com a carreira política dele, né? Será que ele acaba doente nesse dia? Não sei. Não, mas é mais o medo, né? O poder do cagaço. Mas o fato é que não passou e o sistema indireto foi mantido. Pra aquela eleição, né? Exatamente, pra aquela. E o cala-boca foi, não, vamos passar as diretas agora, vai ser só na próxima, mas vai ter um presidente civil. Esse foi o cala-boca, né? Sabia que o próximo presidente ia convocar uma assembleia constituinte, né? Que aí sim ia ser discutido qual o sistema que seria utilizado. Isso. Agora, tem uma coisa. Dizem que o Brizola tinha proposto ao Figueiredo uma outra saída. Vindo do Brizola deve ter sido uma ideia gênio, meu. Não, que era estender o mandato do Figueiredo por mais 2 anos e aí sim ser... Preparar o caminho. E aí sim ser uma eleição direta. Então, mas a gente... O Figueiredo já tava de saco cheio no topo. Eu quero entregar esta merda aqui de qualquer jeito. Chega, porra, de parada de 7 de setembro aqui. Quero cuidar dos meus cavalos. Mas como eu tava falando, o Ulisses Guimarães e o Tancredo Neves tinham um acordo. Se as eleições fossem diretas, o candidato do PMDB seria o Ulisses Guimarães. Porque ele tinha, na época, mais apoio popular. Ele tinha, era mais carismático. Mas se fossem eleições de indiretas, o candidato do PMDB seria o Tancredo Neves, porque ele tinha uma articulação melhor no Congresso. E o partido que antigamente era o Arena e depois, com o pluripartidarismo, ganhou um novo nome, que era o PDS. O presidente do PDS nessa época era o José Sarney. Uhum. Né? E o PDS era o partido de base do governo militar, do Figueiredo. O queridinho do Figueiredo era o Maluf. Só que o Maluf e o Sarney não se davam. E o Sarney queria, porque queria, que o candidato do PDS ou fosse o Mário Andreasa ou Aureliano Chaves. Aí ele tentou falar com o Figueiredo para fazer prévias no PDS. A princípio o Figueiredo aceitou, mas depois falou que não, e no final das contas acabou sendo o Maluf o candidato do PDS. Então teria uma eleição indireta entre o Maluf e o Tancredo Neves. Por isso que o Maluf era filhote da ditadura, né? Que só chamava ele assim, né? Filhote da ditadura. Brizola chamava ele assim. Ele foi o candidato do Figueiredo nas eleições indiretas, apoiado pelo Figueiredo nas eleições indiretas. Mas a gente fala isso, não se dava, não sei o quê. Na verdade, tudo eram grandes acordos, né? As coisas são... Sempre são, né? As coisas são mais nebulosas do que a história conta, né? Uhum. Sim, mas você vai apoiar quem vai beneficiar mais você. Exato. Se ele bota lá o Paulo Maluf de presidente, o Maluf ia roubar tudo e não ia deixar pra ninguém. Pode cortar isso se quiserem, tá? Mas ele ia fazer pra caceta, né, cara? Uma data histórica para o país. A posse do presidente. O amanhecer da nova república. Aí o que, que aconteceu? O Sarney saiu do PDS e levou uma galera junto. Essa galera que foi com ele passou a se chamar Frente Liberal e se aliou ao PMDB. E aí essa aliança chamou de Aliança Democrática. Só que isso fez com que, por exemplo, o PT deixasse de apoiar o PMDB. Uhum. Porque eles falaram que não iam ficar na mesma aliança do Sarney, que o Sarney era também filhote da ditadura. Ele sempre foi do Arena e do PDS. E ele passou a ser vice do Tancredo. Essa galera de que ele não votou no Tancredo lá na exatamente. Parada. O Sarney saiu do PDS, entrou no PMDB, já como vice-candidato a vice-presidente, e o PT falou que não ia mais votar no Tancredo. Mas tanto a quantidade de gente que o Sarney estava trazendo era maior do que os deputados de esquerda. Então acabou sim. Que balanceou de qualquer jeito a favor do Tancredo. Tiveram dois deputados do PT que votaram no Tancredo, uhum, e foram expulsos do PT, que era o Ayrton Soares e a Beth Mendes. Os dois foram expulsos do PT porque votaram no Tancredo. Era pra votar nulo. O resto, todo mundo votou nulo. Então, mas peraí, vamos resumir. A gente teve um movimento político direto já, e aí isso foi derrotado. Uhum. Na Câmara. Na Câmara. E aí instaurou-se o processo de eleições indiretas, onde... Não, prosseguiu o processo. O processo já prosseguiu, vinha. Exatamente. Não, prosseguiu o processo de eleições indiretas, onde o Tancredo Neves era o candidato, como tinha sido acordado antes, né? Se fosse diretas, ia ser Ulisses Guimarães. Como foi, como foi indireto, passou a ser o Tancredo Neves, tinha mais articulações ali. E o Sarney, que trocou de partido, entrou como vice do Tancredo. Isso. E aí rolou a votação. Rolou a votação e o Tancredo ganhou. Por que que o povo amava de paixão o Tancredo Neves? Apesar do isso é uma boa dúvida. Ulisses Guimarães, que tinha mais apelo popular, por que que a galera amava também tanto? Nunca soube. Sempre achei, nossa, Tancredo Neves. Não, a parte que eu sei em relação ao Tancredo é que, além dele ter sido líder do MDB, ele foi, entre aspas, primeiro-ministro, né? Quando a gente teve uma breve experiência parlamentarista antes da ditadura, ele foi ministro da Justiça antes da ditadura também. E foi como ministro da Justiça que ele teria tido um grande papel, e ele participou também da redemocratização pós-Estado Novo. O prestígio do Tancredo teria vindo muito do período entre ali 45 e 64. Embora pro povão isso não fosse... E o respeito dos políticos e tudo mais, mas pro povão isso não é o que fazia dele ser idolatrado como foi. Tem duas coisas aí que fazem. A primeira é ele ser o presidente que iria romper com a ditadura militar. Porque o Maluf, se fosse eleito, ele não ia romper. Ele seria um civil, mas ele é um civil que passou a vida inteira ali no ninho de militares. Uhum. Então o Tancredo era a esperança do Brasil democrático. Com o Maluf, tinha o risco de se manter o status quo, né? Da constituinte que eles iam chamar, não alterar grandes coisas. E outra coisa que faz com que o Tancredo seja idolatrado é que ele morreu. E isso é fato. É verdade. É. Não, mas mesmo antes dele morrer, ele não, já tinha... Antes de morrer. Não, já. Ele já tinha ganho, né? Sim. Todo mundo já gostava muito dele, porque era ou ele ou o Maluf. Então, uh-huh, óbvio, todo mundo gostava dele. Quando ele fica doente, há uma comoção nacional. Lógico, é. As pessoas ficam abaladas com aquilo. Mas ele já estava eleito. Estava eleito. Mas não tinha tomado posse ainda. Vamos dar prosseguimento à história, então. É, tanto que o Figueiredo não passa a faixa pro Sarney. Exato. Exato, porque ele tá vivo. O presidente era o Tancredo. É. Mas aí, ele ficou doente ou ficaram doente ele? Aí é que é a parte legal da história, né? Teorias da conspiração portucana. A parada é que, assim, o Tancredo foi eleito em janeiro, deveria assumir no dia 15 de março, ele foi internado no dia 14 de março, um dia antes de tomar posse. Dizem que o Tancredo já estava doente, muito doente, durante a campanha política para as eleições. Uhum. Só que ele, quando fala, não, você precisa ir no médico, você precisa ir no médico, ele falou assim, ó, façam de mim o que vocês quiserem, depois da posse. Uhum. Porque existia um medo muito grande de que, na última hora, o Figueiredo falou assim, ó, vamos acabar com essa palhaçada aqui, eu vou continuar e foda-se. Né? Ou então, eu vou sair, mas eu vou deixar outro no meu lugar. Não vai ser vocês, não. Foda-se. Tava todo mundo mobilizado e o Tancredo não queria largar esse osso, sacou? Não, tenho que ser empossado. Só que ele tava numa missa em Brasília, na Catedral de Brasília, no dia 14, um dia antes, e de repente, do nada, foi levado pro hospital, internado no centro cirúrgico. A história que veio à tona há pouco tempo, que é oficial, é que eles abriram o abdômen do Tancredo. Primeiro pensou que podia ser um apêndice suporado, mas depois o cirurgião diagnosticou como diverticulite. E durante anos, o que matou o Tancredo foi diverticulite, que é uma inflamação no divertículo, né? E aí foi realizado um procedimento para retirada desse divertículo inflamado. Mas aí descobriu-se depois que não era um divertículo inflamado, e sim um tumor benigno, que chama leiomioma. E a técnica que foi usada para extração desse divertículo não é a mais indicada para retirar um tumor, porque o tumor é mais vascularizado, tem mais vasos sanguíneos, né? E aí, quando cortou o divertículo, que não era divertículo, ele começou a sangrar e deu hemorragia. E aí, quando começou a dar merda, tal, não sei o quê, a operação ficou mais longa do que se esperava, ele teve complicações, precisou desentubar ele, no que desentubou, o pulmão encheu de água, de líquidos, e aí, uma cirurgia que seria meio que tranquila, virou um pandemônio. Aí a parada, aí ele começou a morrer de fato, tá ligado? Mas isso na mesa de cirurgia. Isso no dia 14 de março. É, na mesa de cirurgia. Isso, 14 de março. De 80 e... De 1985. E aí a galera que tava sabendo que o Tancredo tava sendo operado e tal, não sei o que, começou a ficar mais em choque. Falou assim, e agora? Quem a gente empossa? Tinha uma galera que queria empossar o Ulisses Guimarães. Uhum. Pô, mas aí... Eu não sei exatamente qual era a alegação, mas tinha brecha pra isso, tá? Mas acharam por bem empossar o Sarney, que era vice e tinha sido eleito. Segundo essa entrevista aí que eu tô citando, né, que é do general Leandro Pires Gonçalves, que era, na época, o ministro da guerra, o ministro do exército, ele controlava todo o exército. Foi uma reunião que teve durante essa situação, exatamente essa situação, quando eles souberam que o Tancredo tava pra morrer, tava todo mundo lá, etc. E Marco Maciel, aquela turma toda, né? E aí, que é um cara, é o mesmo cara desde que o Brasil foi descoberto. O cara tá igual, né, Marco Maciel. É. Ele deu o fim neto. E aí, é que ele é tão magro, ele... Quando a morte vem vindo, ele fica de lado e ninguém vê. Exato. Passa foice, né? Ele que falou, pessoal, o que vocês estão discutindo aí? É simples, se morrer o presidente, entra o vice, o Sarney. Aí ele ligou pro Sarney e falou assim, bom dia, presidente, tal, etc. E segundo, foi assim que ocorreu, né? Não sei se é verdade ou não, mas se não for verdade, de qualquer maneira, pode ser uma retórica para dizer que os militares estavam realmente determinados a seguir com esse processo, e não ao contrário do que se pensa, né? Que o Figueiredo poderia ficar lá e mandar um foda-se. Se essa história é verdade ou não, cabe, né, as versões a vocês pensarem. Como o Felipe falou, o Figueiredo, na posse, não passou a faixa presidencial para o José Sarney. Uhum. Mas por que isso? Porque o José Sarney era persona não grata entre os militares, porque ele era do PDS, ele saiu e foi pro PMDB e foi eleito. O Figueiredo falou, não, tá bom, assume, mas eu que não vou passar, foda-se. Rolou uma treta. Treta News. Sim, mas aí foi empossado José Ribamar Ferreira Sarney. Acho que tem o Araújo aí no meio. Uma data histórica para o país. A posse do presidente. O amanhecer da nova república. E aí começou a época da esbórnia no Brasil, né? Fala a verdade. Acabou a censura e aí a gente teve várias coisas aí que a gente vai falar. Foi uma época de excessos. Sabe assim, teve Calígula. Caraca, Calígula parte 1 na televisão, mas isso foi um limite. O Calígula traçou um limite. Calígula, né? Porque quando passou o Calígula, as pessoas falaram assim, não, aí é demais. Alcova era ok. Alcova. Mas Calígula chocou. Acho que o Norman McDonald chocou. Teve uma televisão, uma emissora de televisão, que acho que é CNT, esqueci o nome aqui, que ela foi criada... CDN, não era isso? CNT. CNT. Foi criada só pra passar filme sacanagem. Só. Era Alcova, passava todo dia, mais de uma vez por dia. O Orquídea Selvagem também, né? O Orquídea Selvagem 2. Orquídea Selvagem. Dois. É. Dois. Não era um que passava, era o dois. Não, passava um também. Passava um também? Mickey Herc e Otis Carré. Eu lembro do dia que passou Calígula. Eu lembro, na verdade, dos dois, foram dias marcantes. O dia que passou Calígula, que todo mundo ia pra casa cedo, não tinha mais condicionador no mercado. E na parte 2, cara. Porque no dia da parte 2... A parte 2 foi muito sinistro. Todo mundo em casa, todo mundo... Velas aromáticas acesas, tudo pronto. A pipoca já pronta. Pipoca não sei, mas... Ah, e tinha também o pipoca não sei, mas popica... Eu sei que em vez do filme veio a tela azul, maluco. Por ordem de não sei quem lá, não vai rolar. Cara, você escutava o grito mental de milhares de jovens adolescentes pelo Brasil. Aquele berro mental de morte. Aquele berro psíquico, sabe qual é? Eu lembro que, cara, depois de uns 20 segundos que a gente ficou olhando aquela tela maluca e não tinha mais Calígula, né? Depois que a gente também limpou o condicionador. Os telefones, interfones começaram a tocar na cidade inteira. Tá acontecendo. Cara, foi um dia triste. Foi um dia tenso. Foi um dia triste. Um dia de energia que foi mal direcionada. Tinha o LP, né, do Cacete Planeta, preto com um buraco no meio, lembra? Uhum. Tinha as músicas, a última música era Punheta, o nome da música, né, com asterisco. Aí tu ouvia a parada e não tinha, né, a música não existia. Aí o asterisco tu ia ver lá, aí a censura federal proibiu de tocar a punheta em todo o território nacional. Ok, estamos no governo Sarney, onde eu começo a ter lembranças da minha existência. Mais ou menos. Ainda não. Não matamos ainda o Tancredo, né? Ah, verdade. O Sarney estava interinamente. É, Tancredo tá vivo ainda. O Tancredo estava no hospital, tá vivo. Aí exato. No dia 20 de março, 5 dias depois do Sarney ser empossado, teve uma segunda cirurgia, mais hemorragia e mais um diagnóstico errado. E aí, a galera começou a ficar com mais medo de dar alguma merda se ele morresse. E aí tiveram uma brilhante ideia, tirar uma foto dele sentado no sofá. E essa é uma foto... vermelho, não é? Isso! É uma foto clássica. Eles pegaram ele, levantaram ele do centro cirúrgico e levaram ele pra uma salinha. Dizem que quando ele tava andando pra lá, que ele foi andando, ele falou assim, alguma coisa estourou aqui dentro da minha barriga. E ele falou, não, mas vamos lá tirar uma fotinho. Caraca. E ele tava com soro fisiológico e com sonda. Botaram ele sentado e os médicos todos, porque pra operar um presidente não é um médico, né? É uma porrada de médico. Uhum. Aí, os médicos todos assim, sorrindo e abraçando ele. E só um deles tem a bala de verdade, né? Só um deles o quê? What? O rifle. Ninguém entendeu a minha piada. Nossa. Vai. Mas aí tem essa foto e quando divulgaram, e assim, esconderam, dizem que tinha uma enfermeira atrás do sofá, e esconderam atrás do sofá também a sonda e o soro dele. Aí aproveitaram, pegaram a dona Risoleta, que era a mulher dele, e tiraram uma foto também. Só que ele tá tão mal, o JP, ele não tá de hobby vermelho, a calça dele é meio calça, vinho. Né? E o Rob é mais escuro. Só que ele tá com uma cara tão mal, que parece que ele já tá morto. E é da onde vem a teoria de que nessa foto ele já tava morto, sacou? É o Bernie, né? É um morto muito louco. É. Caraca. E aí, só que deu mais merda nessa, literalmente, né, porque era no intestino na parada, mas deu mais merda na cirurgia e resolveram levar ele pra São Paulo. E aí ele ficou internado, ele passou por 7 cirurgias, todo dia aí aquele Sérgio Brito. Barbudo, né? Um barbudo pra dar o boletim médico do Tancredo. E uma galera acampada na frente, rezando pra restabelecimento dele e tal, não sei o quê. Aí tem 2 teorias aí da morte dele, que ele morreu no dia 12 de abril e outras pessoas dizem que ele morreu no dia 19 de abril. Uhum. Mas que ele ficou sedado e ligado a máquinas e desligaram no dia 21 de abril pra ele morrer no dia de Tiradentes. Nossa. Que, além de ser um mártir da independência, era de Minas também, né? Como o Tancredo. Sim. E fazia todo sentido, como diria o Átila. Todo sentido biológico. E aí começou a tocar sem parar Coração do Estudante. Por favor, Léo. Exato. Tocou tanto, cara, que o nego chegou a falar, ele tava falando, me lembro, né, o nego falando que queriam trocar o hino do Brasil por Coração do Estudante. Essa porra é verdade, mano. É verdade. Primeiro teve a Fafá de Belém cantando o hino, né? E depois foi Dali Coração de Estudante até Nego Não Aguenta Mais. Uma data histórica para o país. A posse do presidente. O amanhecer da nova república. Tem uma teoria de que ele tomou um tiro dentro dessa igreja, da Catedral de Brasília. Uhum. Essa é a mais divulgada. E dizem que a Glória Maria tava do lado dele. Só vem essa história da Glória Maria. E a bala pegou de raspão na perna dela e que ela virou o correspondente internacional em Marrocos, que a Globo mandou pra lá pra abafar o caso. É. Só que, segundo ela, eu não lembro disso, né, mas segundo ela, ela continuou no Brasil e ela tinha que aparecer todos os jornais nacionais pra mostrar que ela tava lá, que não era mentira, tá ligado? Estavam falando que ela tinha mandado pra fora do Brasil e tal, não sei o quê. Essa teoria ganha força porque no meio da missa acabou a luz e logo depois o Tancredo foi pro hospital. E aí tem um monte de gente que fala que jura que ouviu o tiro, né? Uhum. Tem gente que viu o olho do presidente também. E tem gente que até que especialistas dizem que era uma bala dum-dum e que ouviram o som e que reconheceram o som de bala dum-dum. Puta merda. Bala dum-dum. E a outra teoria é porque o mordomo do Tancredo foi internado na mesma época, acho que não sei se no mesmo dia, mas ou um dia depois ou no mesmo dia, com dores abdominais, e o diagnóstico foi diverticulite, e ele morreu um dia depois do Tancredo. E nego já falou, caralho, velho, então o Tancredo foi envenenado e o mordomo comeu alguma bolacha que ele comeu também e foi envenenado junto. Mordomo barra provador. Caraca. Por aí. O fato do cara ter mordomo não é meio bizarro, não? Sou só que... Bom, a Glória Maria sabe, né? A Glória Maria sabe. Ele não seria o primeiro presidente brasileiro assassinado, né? Diz aí, Felipe. Diz aí, Felipe, o quê, mano? Não, porra, tu vai me falar que não foram assassinados Jango e JK. Eu não sei de nada, irmão. Se qualquer coisa que eu contar, você vai ter que morrer também. Então, melhor ficar quieto. E a teoria de que o Castelo Branco também. Não, e o Getúlio. Se matou, mataram ele. E, inclusive, aí, tem uma história... Mas ele deixou carta. É meio difícil, né, cara? Sei lá. Bom, até aí... Também acho difícil. Acho difícil, cara. Acho difícil. Você é um cara muito crédulo, Dudu. Aposto que acredita no homem na lua. Agora começou o governo Sarney. E aí eu começo a me lembrar, né, da minha existência no governo Sarney. Começo a me lembrar dos planos econômicos, daquela loucura. Foi no governo Sarney que faltou carne? Foi. Eu falei isso numa aula hoje, cara, que minha mãe comprava carne com ágio, né? E tinha um fornecedor. Tinha o dealer de carne. Tinha direto. Mas e aí, por que... Essa época de mega inflação, carne faltando, caralho, que eu lembro do meu pai. Eles tinham que atualizar o cardápio do motel todos os dias, por causa da inflação. E aí eu lembro do meu pai, os valores, né? Só que eu não sei por que diabos eles atualizavam todo o cardápio. Eles escreviam de nome, nome dos pratos, e mesmo dava só o preço. Mas eu não sei explicar por quê. E aí eu lembro do meu pai lendo o nome das coisas, né? Tipo, bife a cavalo, sei lá. E tantos cruzeiros, cruzados, não sei qual era a moeda. E até que ele continua lendo e leu o próprio nome, que alguém tinha escrito algum recado pra ele no cardápio. Senhor Ovidio, faça isso. Não esqueça dele. Senhor Ovidio. Aí minha mãe botou lá. Tá, tá, tá, tá, tá, tá. Botou no cardápio? Tá, que pariu. 300 milhões, porque as coisas eram assim, né? Era bem assim mesmo. Essa tua memória deve ser um pouquinho depois disso que a gente tá falando, na verdade. Porque tem o plano cruzado, né? Que foi a política econômica que eles adotaram em 86 para tentar combater a inflação, que era altíssima. Era absurda, né? É, e o que eles fizeram foi um congelamento de preços. A partir de 8, tu não pode mais aumentar o preço. O preço é esse, né? Tu não pode mais aumentar teu preço, não importa a condição. Isso que você tá falando, na verdade, de aumentar todo dia, isso vem depois. Porque quando o plano cruzado naufraga, a inflação volta com tudo, a níveis muito maiores até do que eram, e a galera ressabiada do congelamento anterior, que tinha muita gente que na época aumentava uma vez por mês os seus produtos, entendeu? No começo do mês, alguma coisa assim. Quem fez isso e quando veio o plano cruzado e congelou o preço no final de fevereiro, tava com o preço defasadaço, entendeu? Então quando veio a nova época de inflação, o nego começou a aumentar o preço todo dia, que era pra não correr o risco acontecer essa merda, entendeu? Não, no mercado, era famoso a famosa maquininha do supermercado, lembra? De remarcação. O mercado aumentava duas vezes por dia, cara. É, cara, exato, isso era uma loucura. Olha o nível que a gente vivia, cara. Mas é nessa segunda fase da parada. Tem um documentário que chama O Brasil Deu Certo, e agora? Ele foi organizado pelo Maílson da Nóbrega, que foi ministro da economia no governo Sarney, mas lá no finalzinho, ele organizou pegando ministros da fazenda, da economia, desde lá da época dos militares, o Delfim Neto, até os dias mais recentes. Cada um conta mais ou menos como era. Tem o Collor e a Zélia falando o que eles tentaram fazer e tudo mais, e é sensacional, cara. Ele explica os que o JP tava contando, que era assim, a cada congelamento, não teve um congelamento, teve vários congelamentos, e a cada congelamento, a pressão inflacionária, quando acabava o congelamento, era maior, porque a galera já ficava com medo do próximo congelamento. Era pior ainda. Em 87, no plano cruzado, a inflação já tava um absurdo, era chamada hiperinflação galopante. Esse já é depois do plano cruzado, o plano cruzado é de 86. 87 ele já tinha dado merda. Isso. 86, verdade. E cada plano desses, eles cortavam três zeros. euros. Porque, 3 euros, é. Porque a gente, os preços das coisas eram 1 milhão, 2 milhões de coisas. Isso. Coisas baratas, teve uma época que eles cortaram 3 euros, quase que anualmente já estavam cortando 3 euros quando chegou esse ponto. Eu lembro que tinha reportagens dos produtos que deixavam de valer, perdiam valor completamente. Tipo o quê? Porque se tivesse alguma coisa que custasse, sei lá, 10 ou 100, cortava o zero e não valia mais nada. Não valia mais nada. É, mas então, quando cortava o zero, tipo assim, um pirulito que custava 1 milhão de cruzeiros, aí você cortava 3 zeros, ele passava a custar 1000 cruzeiros. A inflação era tão galopante que logo, o pirulito tava custando 1 milhão de novo. E o que acontecia? A galera chegava, ia no supermercado e não tinha produto, porque ninguém queria vender pelo preço da tabela da Sunab, que era o órgão que fiscalizava. Caraca, tabela da Sunab. Era chamada de fiscal do Sarney, lembra disso? Lembro, esse foi um movimento até social, que a galera incentivada a ir lá e ver se tava mesmo na tabela, se não tivesse ligado pra Sunab e falar aqui, ó, aqui tá mais caro, né? Isso, as donas de casa iam com uma tabelinha na mão, impressa, saía às vezes no jornal, né? E aí, se não tivesse, elas ligavam pra Sunab. Falando, ah, é, o cara tá aumentando aí o preço. É, a Sunab ia lá e autuava as pessoas, prendia... Era 198 o telefone. Nossa. Caraca, como você lembra disso? Como, cara? Como? Eu me lembro que eu tinha um bigodinho de fiscal do Sarney. Eu botava o bigodinho e eu tinha a lista lá. Aí, na cantina da minha escola, a Coca-Cola tava mais cara, tava na tabela. Você denunciou a sua escola? Aham, subi num caixote pra falar no telefone, no orelhão, liguei o 98 e reclamei. E aí eles foram lá, mas só que o que acontece? Na tabela que eu tinha, era Coca-Cola de garrafa. E na cantina vendia Coca-Cola de máquina. A Coca-Cola de máquina era ligeiramente mais cara do que a de garrafa. Azaghal, eu vou acabar então com um dos grandes mistérios da tua vida. E eu digo, por que o cardápio mudava de nome as coisas? Porque você mudar de nome do cardápio, você não tá aumentando o preço, você tá mudando o produto. Caraca, será que era essa a malandragem? É, com certeza, você não tá aumentando o preço, simplesmente do que você tá pegando. E é, isso aqui vale 10, amanhã vale 12, não, você tá fazendo um produto diferente. Agora não é mais o queijo quente, agora é o queijo prato quente. Pode ser, viu? Por isso pode que ser. Mudava de nome. Olha aí, que beleza. E botando o vídeo GERP, podia cobrar o preço que quisesse, né? Aí o ágil tava liberado. É uma iguaria transcontinental. O fato é que acabou mesmo os produtos, porque não valia a pena produzir aquele nível de preço. Mudou o cenário empresarial, porque as pessoas estavam acostumadas a fazer... Na verdade, ninguém produzia e venda, isso tudo era secundário, né, para as empresas naquela época. O importante era como você administrava teu estoque. Né? O que você vendia ou não era detalhe. Né? O importante era você atualizar o teu preço de estoque. É você pagar o teu fornecedor num valor muito menor do que você arrecada hoje, entendeu? Essa era a máquina que funcionava. No que teve a pressão, o congelamento, e isso acabou, tinha vários produtos que não valiam mais a pena ser produzidos. Então eles realmente sumiram da prateleira. Tinha até um comercial dos Trapalhões que tinha uma musiquinha, prateleira vazia, espantar a freguesia. Que era pra falar pros supermercados não esconderem os produtos. Só uma coisa que a gente tá esquecendo também, essa coisa de prateleira vazia também era até tudo isso que vocês falaram, mas mais uma coisa que eu lembro muito bem que eu vivi isso, vocês também. Eu me lembro que todo dia 5, meu pai recebia, minha mãe me acordava às 5h30 da manhã. Caralho. Pra gente ir lá no Mundial, que é o mais barato dos mercados, a gente ia lá e fazia a compra do mês. Então, mas isso compor... daí que você tá falando é no momento inflacionário, não nesse momento isso. Que você tá falando. Você tá falando no momento inflacionário. Você recebia isso. No dia 5, você estoque. Comprava X de produtos. Esse mesmo valor no dia seguinte, já não comprava X, comprava X menos 10, isso. Entendeu? A minha avó falou que parou de fumar quando ela foi comprar o cigarro de manhã, tava um preço. Ela não tinha levado dinheiro e tal, não sei o que, ela voltou. Quando ela foi comprar de tarde, já tinha aumentado de preço. E ela tinha dinheiro contado. E ela voltou pra casa pra pegar mais dinheiro e na volta ficou pensando no dinheiro que ela tava gastando com cigarro. E aí parou de fumar, nunca mais fumou. Olha aí. Mas o fato é que quando acabaram esses produtos, alguns produtos desses que acabaram eram essenciais pra vida, né? Tipo a Venezuela hoje em dia, tá acontecendo lá. As coisas são essenciais pra tu viver. O que o governo brasileiro teve que fazer? Teve que comprar de fora, no mercado externo, esses produtos pra sociedade continuar, não, a ter sua vida. E com isso, o nego esvaziou as reservas econômicas do país, cara, comprando essa porra. Até que chegou um momento e falou que não vai dar, não vai ter dinheiro pra manter essa a máquina rodando. O nego manteve até acabar o período de eleição que veio em seguida, eleição de parlamento e de governo dos dos estados e que o PMDB fez quase que todos os governadores do Brasil, entendeu? Caraca, eu lembro dessa época. No que passou a eleição, o nego, bum, soltou o descongelamento das paradas, entendeu? E aí o Brasil já tava sem condição de pagar os juros da dívida externa. Porra, nego, moratório, nego esvaziou, caralho, né? Nego esvaziou as reservas econômicas. Né? E aí decretou moratória, né? Decretou moratória, foi outra merda e aí que gerou o segundo plano cruzado, pra tentar solucionar o problema da moratória. Teve plano cruzado, plano cruzado 2, plano verão. Caraca, plano verão. Bresser, plano verão, né? Plano Bresser. Nisso foi cruzado novo, sei lá, teve um corte de zero que não mudou o nome da moeda, eu acho que era cruzado novo, ou novos cruzados, e aí eles carimbaram as notas. Carimbaram, né? Eu lembro dessas notas carimbadas, né? Caraca, a nota de 10 mil cruzados novos passou a valer 10 cruzados. Porque ainda tinha essa despesa, de ficar... fazer dinheiro, pô, novo, né? É, recolhendo dinheiro e colocando novo papel no mercado. Em meio a isso... também o lance do confisco também, de vários produtos. Não, confisco foi no... Tem aquela cera dos caras levando boi de helicóptero. É, o fazendeiro não queria ceder o boi pro abate. Não queria vender. Naquele preço não compensava. Em meio a isso, já mais um pouco pra frente, teve a Assembleia Nacional Constituinte, né? Que era... Na verdade, é no decorrer, né? Isso, é. A Assembleia vai desde que tem eleição para deputados, que assumiram junto, mais ou menos, com o Sarney, até 88. Eles ficam quase 3 anos deliberando sobre a Constituição. Né? Uma data histórica para o país. A posse do presidente. O amanhecer da nova república. O que mudou no governo Sarney que... as diretas entraram? A Constituição, que a gente acabou de falar. A Constituição começou a prever o processo de voto popular para definição do presidente da República. E aí foi uma eleição que você finalmente abriu a porteira, né, cara? Então, essa eleição de 89, né, foi uma eleição que teve todo tipo de bizarrice que você pode imaginar, todo tipo de candidato que você pode imaginar. Milhões. Milhões, todo mundo quis ser candidato. É. Nada que não tem hoje em dia também. Essa... É mais radical. Eleição, uma hardcore na época. Essa eleição, ela foi a que reuniu os All-Stars da política brasileira. Era o Dream Team. Dream Team. Tava todo mundo lá, todo mundo. Era o Nightmare Team, né? Não era bem o Dream Team. É, e também era uma outra época, uma época em que você podia, assim, vamos dizer, se você pegar, vai no YouTube, pega os debate eleitoral. Era muito engraçado. Não era um debate como hoje em dia, que tem as regras direitinho. Não. Agora, se eu corto o microfone, os caras não falam em 30 segundos. Não, senta lá e fala. Era uma zona, um sacaneando o outro, suando o outro. Só pra vocês terem ideia, tenho a lista aqui de candidatos, ó. Pelo PT, Eu lembro dos jingles de todos, de cabeça. Olha. Manda aí. Eu lembro de alguns. Lula. Lula lá. Brilha Lula uma estrela. Não, brilha uma estrela. É. Lula lá, brilha uma estrela. Lula lá, cresce a esperança. Lula lá. Ulisses Guimarães. Bem, bote fé no velhinho. O velhinho é demais. Bote fé no velhinho. O velhinho é demais. Bote fé no velhinho. Ele sabe o que faz. Ah, exato. Eu duvido que você saiba o do Mário Covas. Puta, Covas, caralho. Covas. Tem esse, mas só que tem um outro que é melhor ainda. E vai mudar, são boas novas. E pra mudar é só votar no Mário Covas. Dia 15, põe na urna. Mário Copa, 45. Manda outro. A Fife. Dois patinhos na lagoa, a Fife. Dois patinhos na lagoa, vove a Fife 22. Chegaremos lá, quero o Brasil. Léo Brizola. É que era do PDT. O mundo bem melhor pra se viver. Lá, lá, lá, lá, lá, Brizola. Ah, é isso mesmo. Ah, é isso aí. Lá, lá, lá, lá, Brizola. Não, lá, lá, lá, Tinha parado, né? Tinha assim, com respeito ao Gabriel, mas tinha assim, a zoação que era o voto do Brizola, você vai se dar bem, seu filho vai estudar na FUNABEM. Caraca. Que estranho. Paulo Maluf pelo PDS. Puta, cara, o Maluf não tô lembrando agora, é, cara. Maluf. Qual é? Eu também não lembro. Puta. Aí começa a entrar os Bs, né? Que era o Roberto Freire, que tá não aí até hoje, também. Mas era PCB. Aureliano Chaves, do PFL. Aureliano é muito verdadeiro. E o brasileiro vai ser mais feliz. Caralho, impressionante, cara. Aureliano é muito verdadeiro. E o brasileiro vai ser mais feliz. Ronaldo Caiado, do PSD, que hoje é senador. Puta, passidão, não lembro. Ó, eu não lembro também do jingle, mas eu lembro que ele mandou uma de que Nostradamus falou que o Brasil seria salvo por um homem num cavalo branco e aparecia ele no cavalo, tá ligado? Ele é da bancada ruralista, né? Por isso que eu falo que você falou, é um show de bizarrice, porque eu não tinha a menor noção na época do que era bizarro. Mas peraí, já acabaram os jingles? Não, mais. Mas vamos lá. Afonso Camargo, do PTB. Puta, não lembro, cara. Tudo bem. Marronzinho? Tinha um que não tinha, tem uns que não tinham um jingle porque não tinha tempo. Enéas, do Prona. É, não tinha tempo. Não, Enéas foi o lançamento do Enéas. Não dava tempo de... Ele falou, tenho 20 segundos para falar. Não sei o que. Se tivesse um minuto, passaria como trator. Meu nome é Enéas. E o do Collor? Não, calma. Ah, tinha o Collor, do PRN, verdade. Acho que é o Collor que era assim. Collor, não era? Eu tô confundindo com Covas. Não era? Vamos colorir esse Brasil. Não era um negocinho? Era, acho que sim. Collor foi do Arena, na época dos militares, né? Depois ele passou pro PDS, do Maluf. Quando o Sarney saiu, ele saiu junto pro PFL. Depois ele passou pro PMDB. E aí... Quando ele foi governador. Lembra que eu falei que governadores foram eleitos no Brasil todo, ele foi um desses eleitos. Foi do estado das Alagoas. Uhum. E ele ganhou fama porque existiam os marajás na época. O que que eram os marajás? Funcionários públicos, fantasmas, que não iam trabalhar e tinham salários de marajá, que nego falava. E ele chegou e falou assim, eu não vou pagar mais esses funcionários. Se o cara não vem aqui, eu não vou pagar. E aí começou a aparecer isso no Jornal Nacional direto. Era o caçador de marajás. Isso aí. E aí a justiça falando que ele tinha que pagar, porque o cara era concursado, que se desonerasse. Ele falou, não vou pagar, porque isso é um absurdo. E aí a galera falou, porra, esse cara aí viril, jovem. Viril. Marronzinho. Ele nem falava, né? Tinha uma tarja preta na boca dele, ele ficava, Marronzinho, vai falar. E ele não falou. Fernando Gabeira. Também não lembro. Ele era do PV na época. Armando Correia. Esse eu acho que o Dave sabe quem é. Não lembro, cara. Armando Correia. Não sabe quem é? Era o professor de autoescola do Carlos, não? Não, pai. Eu não quero ser o Genesi. Genesi! Mas deixa eu completar, então, aqui a parte de jingles. Porque não foi candidato a presidente, mas eu tive um tio que foi candidato a deputado federal. Constituinte. É claro que teve. Com o seguinte jingle. Se você não sabia, fique sabendo. Francisco França, dia 15 de novembro. Caraca. E peraí, quem musicou esse jingle foi o Fagner, né? Que era amigo dele. Não era amigo do Fagner? Era amigo. Não, peraí. A gente tem que falar o seguinte. O Correia, ele era 56 foi o Enéas, né? 26. O Correia não era o candidato que o Silvio Santos entrou na vaga dele? Exatamente. Então, Correia, o Armando Correia era o original. E aí o Silvio Santos entrou no lugar dele por um tempo. Ah, não, a história é o seguinte. A história é que o Silvio Santos fez uma operação na garganta que ele ia perder a voz. Ele ia, tipo, acabou a sua carreira, acabou tudo. Você vai ficar sem voz. Aí ele foi pra Miami, meu Boston, sei lá, e fez uma mega operação na garganta, ficou de molho lá, e aí voltou, e a voz dele voltou. E aí quando ele voltou pro Brasil, desceu no campo de Marte lá, sei lá, de helicóptero, caraca, e o povo tava, Silvio Santos! Tipo assim, tinha muita gente pra receber o Silvio Santos, porque o Silvio Santos está voltando dos Estados Unidos recuperado e tal. E aí ele sentiu esse clamor popular, e pelo menos isso é o que tá no livro dele, a biografia não autorizada. E ele começou a achar que ele tinha um chamado pra ser presidente do Brasil. E essa era a hora, porque, né, o Brasil está sendo redemocratizado, eleições diretas, e que ele era tão popular que ele poderia ter chance de vencer, cara. Eu acho que ele tinha muito engajamento. falando de social media? Então, mas aí o que acontece? Já tava rolando o negócio e não tinha como ele registrar uma candidatura. Ele foi conversando lá. É, ele registrou, ele conseguiu uma... Não, ele entrou no lugar do Correio. Ele fez, né? Exato, ele fez a gambiarra, fez gambiarra. E a propaganda política dele... Era muito maluco isso também, né? Assim, porque se ele ganhasse... Eu sou fã do Silvio Santos e tal. Mas ia ser uma merda no final das contas. A campanha política dele não falava de nada que ele ia fazer politicamente. Só falava assim, quando você quer votar no Silvio Santos, você vota a Correia. E mostrava a cédula. E ele não tinha mais tempo de mudar a cédula eleitoral. Já tava impressa. E, então ele tinha que ficar explicando que tinha um cara que saiu no lugar dele, ele entrou no lugar do cara, e agora essa pessoa queria votar assim, você tinha que votar no cara. Puta que pariu. Tu sabe que... Né? Diego fala que o Roberto Marinho ligou pro, sei lá, pra alguém, pro Sarney, e falou que se esse engraxate... Se esse camelô... For eleito... esse camelô for eleito, acabou o Brasil, né? Mas a história é mais complicada do que isso, né? Porque a esquerda brasileira ficou em polvorosa. Por quê? A polarização passou a ser Collor e Silvio Santos. A ponto de, num debate, o Brizola chegar e falar assim, pelo amor de Deus, não deixe o segundo turno entre o capeta e o diabo. E quem foi o responsável, dizem, né, isso aí já não sei se é oficial, mas dizem que foi o responsável caçar a candidatura do Silvio Santos foi nada mais, nada menos do que Eduardo Cunha. Nossa, não. Sério? É, na época ele era aliado do Collor. Mas não foi o TSE, pô? Então. O TSE que caçou. Calma. Ele que descobriu um problema no registro do PMB que impossibilitou a candidatura do Silvio Santos. Entendeu? Ele que denunciou. Ele foi lá, deu uma estudada, descobriu o que que era, tal, não sei o quê. Falou assim, ó, baseado nisso aqui, Silvio Santos não pode ser candidato. O cara mandou um impeachment preventivo, isso. Isso! E fala que ele foi presidente da Telerj depois por causa disso. Ah, é? Mas isso aí assim, é especulação. Ah, tá. Né? Sei até que ponto isso é venérico. E como é que era o jingle do Silvio Santos? Silvio Santos, vem aí. Não, não era. Não, era essa música do jingle, mas a letra era Silvio Santos já chegou. Era já chegou. Olha. Uma data histórica para o país. A posse do presidente. O amanhecer da nova república. Eu acho que a parada que ficou mais marcada nessa eleição foram os debates, né? Os debates foram muito bons. Porra, era muita porradaria, cara. Era. O Brizola teve um papel de destaque no debate, né? Foi, o Brizola e o Maluf, né? Porque... Os dois brigando. Não, e ele fazia tom de deboche, cara, que deixava a parada cômica, né? Ele era bem debochado mesmo, mas teve uma vez que ele perdeu as estribeiras, foi nessa briga com o Maluf, num debate da Bandeirantes, que a Marília Gabriela era... Tem no YouTube isso. A Marília Gabriela era a mediadora, só que, como acho que foi o Dudu que falou, não tinha as regras bem definidas. O Brasil tava começando a aprender a votar, né, de novo. Uhum. E aí... começa a falar, né? Maluf fala assim, ficou exilado anos e anos e não aprendeu nada no exílio. Aí a galera começou a aplaudir. Sim. A galera era de direita na plateia e começou a aplaudir. Aí ele chegou, o Brizola começou, e você é um filhote da ditadura. A galera começou a vaiar. E ele virou pra plateia, são todos filhotes da ditadura. Filhotes da ditadura. E a Marília Gabriela pedindo break desesperada, tá ligado? Lembrar que o Collor não participou de nenhum desses debates, né? Porque ele tinha uma vantagem considerável e ele achou melhor não participar, só teria a perder. E essa questão da porrada de partido faz sentido, né? Porque era a primeira das eleições, o pessoal estava aprendendo a como fazer as articulações e como fazer, e todo mundo queria marcar o nome do seu partido. Né? Era importante você ter um candidato a presidente naquele momento, né? Pra você se marcar como um parada, né? Exato, não tinham muitas coligações nessa época, né? Ah, as coligações só vieram no segundo turno, né? Isso, foi quando o Brizola falou que ia ter que engolir o sapo barbudo. É, exatamente. Que era entre o Lula, ele não gostava do Lula, mas entre o Lula e o Collor, ele preferiu o Lula, evidente, porque era de esquerda. E aí o Tucano já falou sobre como a figura do Collor cresceu. Teve os debates totalmente editados lá no Jornal Nacional, né, a favor do Collor. Isso aí foi só no segundo turno. O debate da Globo costuma ser o último debate, né? Foi um debate que foi entre o Lula e o Collor e que no dia seguinte passou no Jornal Nacional e a edição foi muito positiva pro Collor. É favorável ao Collor, isso. É. Mas não foi isso que definiu a eleição, né? Não, o Collor... Não, porque o Collor já era líder nas pesquisas desde o primeiro turno. Desde o primeiro momento. Mas a Globo não tava nas costas do Collor o tempo todo? Não tava nas costas do Collor. O que acontecia é o seguinte, que era, né, normal de acontecer. Imagina, se o Roberto Marinho tava ofendido com a possibilidade do Silvio Santos, que foi camelô, ser presidente, imagina o que ele achava do Lula ser presidente. Mas não é só isso. Mas aí a parte do Silvio Santos, o Silvio Santos, além de tudo, era concorrente e dava uns tapa louco, né? Tapa louco na Globo. É muito diferente, né, cara? Então vamos começar Pássaros Feridos enquanto não acabar a novela da Globo. A grande parada é que, se você pensar bem, todo o processo democrático ainda tava engatinhando e ainda havia um medo de risco de retomada de golpe nessa porra, né, cara? Porque, pensa bem, o que gerou a ditadura em termos na cabeça das pessoas? Era o medo do comunismo na época do Django. E aí, na primeira eleição presidencial, vem um cara que é do partido, né? Não era o Partido Comunista do Brasil, mas era um partido de socialista, né? O PT na época. Então você tinha um medo danado de que aquela eleição fosse dar em nada, né? Se o cara ganhasse. Nesse filme que eu falei, O Brasil Deu Certo e Agora, do Maílson da Nóbrega, ele era um ministro da Fazenda nessa época, da transição do Sarney pro Collor. Ele falou que a confusão econômica era tão grande que ele chegou a ter uma reunião com todos os economistas e fala assim: o que a gente faz? E todo mundo falou: não sei. Vamos jogando e foda-se. Não tem mais o que fazer. E aí, pegando esse gancho aí, não te cortando, mas pegando esse gancho teu, o plano Collor, o plano econômico, o plano Collor, ele foi um plano de campanha apolítico, ele foi externo e ele foi oferecido ainda na campanha eleitoral, primeiro ao PMDB, ao Ulisses Guimarães, que num certo momento achou a parada agressiva demais e falou que não ia abraçar essa ideia. Aí ele foi entregue ao Lula, ao PT, que falou: beleza, vamos nessa. E quando eles perderam a eleição, mostraram pro Collor. E aí eles abraçaram também a ideia, cara. Só voltando aqui ao do Maílson da Nóbrega, complementando o que você falou. Eles falaram assim, ó: a única preocupação que nós tínhamos no final do governo Sarney não tinha nada a ver com inflação, com desemprego, era de fazer a transição da melhor forma possível pra não ter o perigo de voltarem os militares. Exato. Era o medo, cara. Imagina se o Lula ganha aquela primeira eleição, cara. Podia gerar na cabeça de todo mundo o medo que a qualquer momento os caras pudessem tomar de novo o poder, cara. Porque lembra, a população tinha medo, a população que eu digo, classe média, classe, tinha muito medo das ideias do PT, né? Ah, vão tomar tua casa, vão botar nego maluco dentro da... Você não ouvia isso? Você não lembra de ouvir essa maluquice? Eu lembro de uma... Claro, direto. Eu ouvi de uma história que na época, na apuração dos votos, teve algum momento lá em que o Lula tava ou na frente ou chegando perto do Collor na apuração. E eu ouvi uma história de um cara que tava em casa e tinha esse medo de perder os bens dele, sei lá, botar a empregada pra morar na casa com ele, essas loucuras. E o cara infartou e morreu. Ah. Caraca! É. Antes de saber o resultado. Antes de saber de apreensão. Tem um monte de gente morrendo hoje. Ele achando não ia sobreviver o plano Collor, né? Quando o Collor falasse que confiscou tudo, ele ia morrer de qualquer jeito, cara. Essa conversa tava na boca de todo mundo, cara. Essa era uma conversa fácil de se ter naquela época, né? E era um medo palpável. Então, toda a circunstância, não era uma circunstância favorável o Lula ganhar aquela eleição, cara. Eu lembro de uma menina que era da minha sala, eu tava na sétima série nessa época, de uma menina que era da minha sala falar assim: o meu avô é militar e ele falou que se o Lula ganhar, os militares voltam. Olha aí. Eu vou te falar uma parada. Você tava na sétima série, eu já tava na série mais à frente, eu votei nessa eleição. Outra geração. O JP tava se formando na faculdade já. Eu tava no colégio, porque o nego tinha reduzido. Foi a primeira eleição que você podia votar com 16 anos. Foi tudo junto na parada, né? O nego reduziu também. Era 18 antes, reduziu pra 16 e eu tava, sei lá, no segundo ano. Sei lá o que. Vale lembrar que existiam eleições, mas só pra governador, pra prefeito. Exatamente, mas era deputado. Isso. Essa foi a primeira com 16 e eu fui lá votar. Entendeu? Ainda tem essa. Esse debate foi realmente editado pra favorecer o Collor, mas não foi isso em absoluto que fez com que o Collor ganhasse. Ele já era o cara antes desse debate. Agora teve uma parada bacana do... Não, nada a ver com esse assunto, foi o Bernie Sanders que falou aqui que o grande medo sobre o comunismo era justamente isso, que você ia perder seus bens, na sua casa, não sei o quê, e aí você perdeu de qualquer jeito pelo capitalismo, com a crise econômica que teve aqui no final dos anos, né? votar é exercer a cidadania, é aprendizado para a democracia. É normal errar algumas vezes, né, antes de acertar. Mas no final o Figueiredo tava certo, né? O povo que não sabe nem escovar os dentes não tava preparado para votar. Votaram no Collor, né, velho? E já votaram de novo. Pra você ter uma ideia, o Alexandre falou das bizarrices que hoje em dia tem e tal, etc. Mas na época era engraçado. Eu me lembro de uma parada das apelações que tinha. Eu me lembro, por exemplo, do Caiado, né? Que era assim: o cara no estúdio tinha um carro, assim, um carro todo foda pra caralho. E aí o cara entrava no estúdio e falava assim: meu amigo de 16 anos, no meu governo você terá sua carteira de motorista aos 16. Então, tipo assim, era a apelação máxima, né, cara? Sabe o que pegou também nessa eleição? A campanha do Collor levou pro horário político uma ex-namorada do Lula. Ex-esposa. É ex-esposa do Lula, isso. Que teve filho ou que abortou? Não, que teve filho e ele teria abandonado a criança. E isso foi, caralho, foi tipo o máximo de apelação possível numa eleição que já existiu no Brasil, cara. Mas levou o quê? Pra dizer que o cara tinha abandonado o filho, é isso? Sim, sim. Nossa. Chegou no horário político com depoimento da mulher falando que... É, no meio do processo o Lula raspou a barba, não tinha uma parada dessa? Se vocês lembram disso? Não, tá bom. Isso foi pra outra, foi pra próxima. Na outra eleição, na outra eleição ele. Então tá bom, então tá certo. É o Lulinha. Ele foi fazendo uma metamorfose até virar o Lulinha Paz e Amor. Que foi não, mas que aí ganhou... mas isso aí já é marketing político, né? Todos os políticos já fazem. Né? Cara, primeiro apareceu o Homem das Cavernas, aí. Ó, não vai votar em você com essa sua cara de guerrilheiro. Não adianta, não vai conseguir o voto de todo mundo. Vai conseguir o voto só dos extremistas, cara. Aí tira, faz a barba, corta o cabelinho, botox pra suavizar a expressão. Embora a votação do Lula tenha sido bem expressiva, assim. O Collor ganhou em quase todos os estados. Ele perdeu só no Rio Grande do Sul, que era reduto do Brizola. Perdeu no Rio de Janeiro, que historicamente vota na esquerda, mas que também era reduto do Brizola. Perdeu no Distrito Federal e perdeu em Pernambuco, que é onde nasceu o Lula. No resto, ele ganhou em todas. Mas a votação final foi 53% pro Collor e 46,9% pro Lula. É pra um cara que é representante da esquerda, do comunismo e o caralho, foi uma boa votação, né? É verdade. Lembra, agora você tem que dizer que é uma forma de você falar, que era uma forma das pessoas pensarem e tal. Senão você está declarando que o Lula é representante do comunismo. Não, na época era. Na época era, cara. E esse tema foi um tema central da eleição, cara. Inclusive, a candidatura, por exemplo, do Mário Covas num decolou, porque ele tinha até aquela brincadeira, que ele era melancia, né? Que ele era verde por fora e vermelho por dentro. Eu lembro bem do meu... O PSDB é uma dissidência do PMDB, né? Uhum. Saiu do PMDB Mário Covas, Fernando Henrique, essa galera, e eles eram considerados os em cima do muro. Durante muito tempo, o PSDB foi tucano. Esquerda, tucano, né? Tucano foi considerado em cima do muro. Eram sinônimos. Mas o PT não tinha ideal de reforma comunista nessa época? Como carta programática, não. Tanto que aí dá pra fazer até um outro programa e tal, mas esse monte de partido pequeno que hoje a gente tem, partidos menores, vamos colocar assim, né? Mais radicais de esquerda, são todos dissidências do PT. É. O que acontece? O PT ele foi formado em 1980 e ele juntou toda a esquerda. Toda. Uhum. Basicamente porque era uma coisa nova, diferente do antigo partidão, né? Que rachou entre PCB e PCdoB, teoricamente entre stalinistas e maoístas, discutindo isso. Se o Brasil teve ou não feudalismo. Aí, não, é sério. Aí, em 1980, toda a esquerda foi pro PT. Aí, na véspera da eleição, pelo fato do PT ter aceitado disputar as eleições, que era considerado uma maneira burguesa de manter o status quo, nós tivemos a primeira dissidência que formou o PSTU. Depois, a gente teve uma outra dissidência, que uma ala, que era chamada ala de chão de fábrica, que era muita gente que veio de sindicato, especialmente do ABC, saiu não, né? Foi praticamente expulsa e formou o PCO. Aí a gente teve a consolidação de basicamente dois grupos de dentro do PT. O que se convencionou depois chamar de PT Profundo, que era o grupo de Dirceu, Palocci, Guxiquem, todos esses caras que fizeram o governo Lula no início e depois foram responsabilizados no Mensalão. Tem diferentes termos, né? PT Rural, PT de fora de São Paulo, enfim, que eram lideranças desde Marina Silva, com os seringueiros lá do Acre, Erundina, enfim, outras lideranças que não eram dessa, digamos assim, dessa elite estudantil de esquerda, originária especialmente de São Paulo. Aí a gente tem a expulsão da Erundina, que foi a primeira grande vitória eleitoral do PT, né? Quando a Erundina foi eleita prefeita de São Paulo. E como ela aceitou fazer parte do governo de conciliação nacional do Itamar, ela foi expulsa. E aí, óbvio, resumindo bem, aí no final, já no início do século XXI, quando o PT vence as eleições presidenciais, só que pra isso tem, como a Zagal falou, né, Lulinha, Paz e Amor, José Alencar do PL como vice, tem que negociar com o PMDB, aí a gente tem a dissidência que forma o PSOL. Mas todas essas lideranças, um dia, estiveram dentro do PT. E o fato é que se estavam ou não na carta deles de intenção naquela época, não faz diferença, porque a percepção é que era, né? Sim, exatamente. A percepção é mais forte que o fato. Não era parte do conteúdo, digamos assim. Uhum, mas a percepção é mais forte do que o fato. Então a percepção é que era, que isso ia acontecer se ele fosse o presidente. E aí também tem outra coisa que é bom a gente tocar, né? Até porque a gente tem uma audiência enorme, que é assim, quando a gente fala, quando o Alexandre pergunta, né, o Jovem Nerd, a carta do PT, ela era comunista, socialista? Depende. Porque, por exemplo, a carta do PT estabelece, desde essa época, assim como a Constituição chegou a discutir, por exemplo, reforma agrária. No Brasil, nós temos a noção de que reforma agrária é uma coisa de esquerda socialista. Uhum. Só que Abraham Lincoln fez a reforma agrária. Pós a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos impôs uma reforma agrária no Japão para ter uma agricultura competitiva, mecanizada, que foi a base da industrialização japonesa na década de 50, do chamado milagre japonês. É, então depende também, né? Então, por exemplo, tá lá a reforma agrária. Agora, se você considera isso um mecanismo liberal de fomentar pequena propriedade, ou se você considera isso uma questão de socialista, porque você vai retirar a propriedade de alguém que já tem aquela terra, aí depende. É, eu acho que o que define se é para um lado ou para um outro é a forma como que é defendida a operacionalização da reforma agrária. Sim, né? Sim. Tanto que você vai tomar na mão grande, se você, né, como é que você vai fazer. Exatamente. Você é isso que define. Todos os assentamentos feitos até hoje no Brasil foram via indenização. Você nunca teve confisco de terra. Pois é, mas esse onde teve confisco de terra, por exemplo, foi no Japão, pelo governo dos Estados Unidos. Mas foi vendida a ideia de que isso ia acontecer. Então isso é uma prática comunista. Então, sim, a percepção é que ele representava o ideal comunista, né? Então... Sim, a paranoia da Guerra Fria, que dura até hoje, né? E voltou, inclusive. Né? Não, alguém falou que essa eleição foi polarizada entre esquerda e direita, mas até hoje é assim, né? Até de hoje, certa forma, né? A população como um todo é maniqueísta. Não existe. Mas de certa forma. Né? Mas a parcela que hoje defende políticas econômicas comunistas é muito pequena, né? Você defende políticas sociais, mais de esquerda ou mais de direita, não política econômica. Essa é uma parcela minúscula, né? E agora? Como é que vai ser esses comentários, hein? Gente, sejam gentis! Não briguem! Dê um recado, fala que a gente continua falando se eles se comportarem. A gente só vai falar do impeachment do Collor se as pessoas se comportarem. Esse Nerdcast foi totalmente esquerdista. Eu esperava uma coisa mais imparcial de vocês. Você tinha chamado Lobão. Eu, inclusive, tô deixando de assinar aqui o feed. Vocês se venderam pro politicamente correto. Hashtag Trump 2018. Caraca. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.